Bem-vindos, cambada! Neo Player, episódio número 20. Estamos aqui com a nossa mesa de sempre, Guilty Gear. Compre agora, Natal vem aí. Dissection. Nunca se lançou tantos jogos de 2015 quanto no ano de 2015. Cisne Negro. Estamos aí. E eu, o Rômulo, o seu host que, cara, não acredita que a gente chegou no 20º episódio. E alguém acredita? Porra, esse é o 20º, né, galera? Esse é o 20º. Dá pra acreditar? Eu não acredito nem que a gente passou 2015 sendo amigos ainda. Ah, eu não sou amigo do Cisne, não, cara. É. Detalhes à parte. Será que a gente vai conseguir completar um ano de podcast? Eu já tô aqui, 7 meses, então, né? Teoricamente, a gente já completou um ano. A gente já completou um ano. Não, mas tô falando que vale a data de lançamento, né? Porque de gravação já tá indo pra 2 anos daqui a pouco. 2 anos, daqui a pouco de gravação vai completar 2 anos. Mas de lançamento, será que a gente chega a um ano? Chega. Não, 2016 vai ser o ano do Neo Player. Ah, com certeza. Vai dominar, né? Grandes novidades de 2006, pessoal. Aguardem. É, aguardem. Aguardem. Mas, Cisne, você tem jogado videogame, Cisne? Tenho jogado bem pouco. A semana foi meio corrida pra mim e tal. Eu tô lá com meu Tomb Raider 2, papapá. Peraí, você tá em que fase agora, no Tomb Raider? Eu tô na parte. Você lembra do Tomb Raider 2, a parte submarino? Sim, sim. Que ela sai do submarino e tal, entra naquelas partes lá. Tô ali. Além disso, eu peguei o... Vocês falaram tanto que eu tive que dar uma jogadinha. Warzone Case, o celular. Peguei a demo, joguei, fechei o primeiro mundo. Pô, realmente é... A lágrima desceu, é aquilo tudo mesmo, é aquilo tudo mesmo. Vai, vai, uma lágrima correu, vai, fala a verdade. Eu fiquei assim, pô, o jogo simplesinho, a jogabilidade boa, gostosa, nada de complicação. É pegar e jogar mesmo. A versão do Steam agora tá esperando. Já tô esperando, é, eu não peguei a completa do celular, porque eu sei se eu pegar, eu não vou querer jogar na Steam, então eu prefiro pegar o da Steam, que eu sei que vai ter alguma coisa a mais, eu acredito. Eu também fiz a mesma coisa, eu joguei só a demo do celular e tô esperando agora a versão do Steam pra não ficar também, pra não enjoar, também que se eu compro. É, porque se eu pegar do celular, eu vou querer desmerilhar ele todo, aí eu não vou querer mais jogar. E outra, mas é que nem eu tava, não sei você, mas eu escutei, o Romulo no episódio falou, né, que as músicas são boas e tal, mas não é tão, cara, eu escutando assim, eu acho as músicas desse Horizon muito top, meu, caramba. Não, eu gostei também, não, ela é, porra, é bem ambientado, cara, eu gostei pra cacete. Não, não é aquela coisa... caralho, cara. Não é igual o Top Gear. Não é igual o Top Gear porque vai ficar na nossa memória e é, tal. Eu, mas acho, estamento... eu ainda gosto mais de Top Gear, mas eu acho que é mais saudade do que... Sabe, é, então, mas eu acho que é por causa porque da pro época, é, a coisa modernizou e tal. É, tá a música boa, desse tá jogo é impressionante, é muito bem feita, assim, você, caramba, pegou todo o clima, assim, do jogo, é muito top, assim. Não, o som também do carro e tal, tem o barulho da freada e tudo mais. A jogabilidade, ele se achou fácil, assim, boa, assim. Porra, perfeita, fácil. Ih, qualquer moleque da antiga joga isso fácil. Qualquer moleque da antiga? Aí tem alguma coisa errada nessa frase. Qualquer moleque da antiga? Não, mas qualquer um joga aquilo, cara. É, eu acho qualquer um. Eu dei pra minha sobrinha jogar, ela se adaptou bem. Quer dizer, é um jogo simples, é pra tu se divertir aquele jogo. Agora, na Steam, será que vem com cooperação, cooperativo ou verso, duelo? Puta, será, cara? Porra, aí vai jogo ia rolar bem pica, pra caralho. Aí, duas telinhas, aí eu vou chorar até amanhã de manhã jogando. Botar duas telinhas igual o Top Gear e ficar naquela coisa, pra mim vai ser perfeito, vai ser o que... Eu imagino que se vir com algum modo, eu acho que não vai ser modo de divisão, eu acho que vai ser tipo online, assim, no máximo. Agora, dividir tela, eu acho que não vai ter... Não, tem que manter a pegada da antiga, botar dividir tela. Se for local. É, então, eu acho que local, eu acho que não teria, eu acho que não vai ter, não. Eu acho que é meio difícil. Mas vamos esperar, né? É, vamos esperar, os caras estão prometendo. Ainda mais que eles estão empolgados, não tem data, eles estão empolgados porque eles vão lançar pro PlayStation 4, né? Aí prometeram uma coisa interessante aí, vamos ver, né? É, vai ter pro 3DS ou Home, sabe? Não, só, não. Por enquanto, só PlayStation 4 e o Steam tá anunciado. É, porque senão eu comprava pro 3DS, não é, né, choque, mas só então vou esperar o Steam mesmo. Porque 3D, de repente, ficaria interessante, hein, não sei. Cisne, cara, você, assim como eu, você sentiu um carinho nesse jogo, assim, tipo... Com certeza. Eu tô demorando a deletar ele, porque eu já fiz tudo que pude fazer na versão dele. Eu só não apaguei porque eu gosto de ver aquele carrinho ali. Coloridinho, bonitinho, né? Cisne, você não está que nem o Rômulo com FIFA, não, né? É, jogando. Não. Jogando o tempo todo. Foi totalmente diferente. Né? Não, apesar que de vez em quando eu jogo mesmo. Tô no banco assim, eu jogo. Não pode usar celular no banco, não, porra. Não, mas tu tá esperando. Não pode. Não pode falar. Na minha agência, você não joga. Eu duvido que não. Eu não vi. Fala com onde é que eu jogo na samba na sua cara jogando ainda. E ainda quebra os recordes do Rômulo ainda, né? Na frente dele. Não, meus recordes são ruins. É, mas beleza. É isso aí. Dissection, o que você jogou? Essa semana não, né? É nesse fim de semana, né? Eu fui presenteado lá com a chave lá do Alpha, do novo Doom, né? Aí eu fiquei descabelando no final de semana o Alpha fechado lá do Doom, que vai se lançar o ano que vem. Nossa, que chave. Como é que tu conseguiu essa chave? Era só você se inscrever na página da Bethesda. Aí era você ia ser sorteado, né? E aí eu consegui ganhar essa chave. Nossa. Você pode comentar ou tá em aquela coisa lá de fora? Eu assinei os termos, mas nos termos só falava que eu não podia tirar foto e fazer vídeo. Não falou de podcast, então estamos falando. Então, peraí. Então você quer dizer que a gente tá dando em primeira mão aqui? É isso? Claro. É isso mesmo? É isso mesmo? O já viu essa porra. Em primeira mão aqui? O depoimento de quem jogou? Em primeira mão nesse podcast. De quem jogou? É, em primeira mão nesse podcast, né? Vocês têm noção da importância disso? É tipo a Vale... Sei lá, ninguém. É tipo a Sessão da Tarde, que era inédito na TV brasileira essa semana. Inédito na Sessão da Tarde, né? Então, eu acho que o Cizinho não vai se decepcionar, né? Porque eu tive a sessão, só que você não tem acesso ao modo história, nada. É só o modo multiplayer, essas coisas você tem. Você joga só com todas as outras pessoas no jogo, né? Não, mas aí tu vê a jogabilidade, tu vê gráfico. Jogabilidade, mano. Da hora, mano. Imagina um jogo gostoso de jogar, mano. É esse jogo. Caramba, o jogo tem uma jogabilidade assim, você não quer parar de jogar. Assim. Só o fato de você trocar de arma, você já se sente assim o maior fodão, assim. É muito da hora. Trocar de arma, como assim? Você trocar de uma arma pra outra, se você não tem as suas armas. Só de você trocar de uma arma pra outra, já é uma sensação mó boa, assim. O jogo te passa um clima muito gostoso, assim. Aquele modo lá de você se tornar tipo um monstro, assim, um bicho. Eu não sei o nome daquele. Você lembra no vídeo que aparecia, assim, no você vídeo, virando um monstro, assim, com duas armas, assim, em cima dos ombros? Então, você tá jogando no multiplayer lá e tal, né? De repente aparece um pentagrama, assim, no chão, uma marquinha. E aí uma contagem regressiva naquele pentagrama. Tipo, em 5 segundos vai surgir. Se você tiver naquilo ali na hora que abrir, aí você ganha aquele poder, aí você vira aquele monstro. Aí eu não sei, não lembro agora se é 30 ou 40 segundos que você vira, você fica com aquele monstro, né? Aí a tela fica tipo em preto e branco, assim, com uns clima muito louco, assim. Aí você vai matando as caras, fuzilando, arregaçando com super força, super velocidade. É muito legal. O jogo tá ficando bom pra caramba. E eu, a única coisa que eu vi, assim, é que eu vi um comentário, né, no fórum até, eu não lembro de quem foi, comentando que teve uma sensação que a gente podia, no modo lá mata-mata, lá jogar assim, numa tela lá, aquela tela de vídeo, que é tipo uma indústria, assim. Aí a sensação. Aí então, essa tela dá a sensação que você tá jogando daquele cenário Doom, daquele jogo Unreal. Não sei se vocês lembram. Porra, eu joguei pra caralho Unreal. Então, ele comentou que ele teve essa sensação. E quando eu li esse comentário, na hora eu falei. Foi justamente o que eu pensei também. Quando eu tava começando a jogar assim, a primeira sensação que eu tive olhando pro cenário era que eu tava tipo num cenário assim daquele Unreal. Assim, mas muito bem feito. O jogo tá muito bem caminhado. Tu teve acesso a todas as armas? Como é que foi? Todas não, mas muitas armas. Porque você só tinha algumas classes que você podia escolher de armas, né? A escopeta você tinha? Tinha, escopeta, um lançador, aquelas armas meio doidas lá do... Serra elétrica? Serra não, elétrica, não. Pegou? Se tinha lá, eu não achei, eu não tive, é sério. Pelo menos eu não vi, porque tinha bastante arma que tava bloqueada. Que nem, eu não podia nem mexer, tipo, em resolução, mexer em vídeo, nada, tá tudo fechado, assim, eu só tinha coisas específicas, assim, e na parte da seleção de arma também eu só tive acesso a algumas armas, né? Aí, tipo, a 12, aquelas armas que seria como sniper, porque o Doom, além de ter armas normais, assim, tem aquelas armas de Doom, né? É, então, aí tive umas bazucas lá, que até no multiplayer lá, uma hora eu caí numa sala lá só de Argentina, os caras com tudo de bazuca e dando risada na minha cara lá, que tava ganhando assim de BR. Mas o jogo, classe A, eu tô doido pra jogar esse jogo. Veja a hora de sair. Outros também, previsão pra ano que vem só. Né? É, 2016. Ano que vem promete. Caraca, um monte de filme bom, um monte de jogo bom, cacete. Acaba logo 2015. Guilty Gear. Shadow Complex Remastered. Como eu não joguei o original, eu meio que me senti perdido. Aí depois que fui entender que o jogo era um estilo Metroidvania quando abri o mapa, né? Mas você nunca tinha nem visto foto, nada do jogo, você não tinha nem ideia do jogo? Eu posso ter visto foto, agora nunca tive a profundidade de conhecer o original, né? Aí eu joguei lá, terminei. Ficou aquela sensação de, tipo, cadê uma continuação? Porque o jogo realmente dá essa ideia, né? No final. É um bom jogo, você... É, peraí, o jogo tá completo ali, de bobeira? Tá, completo. Tá completo. O pessoal que não sabe, eu não sei se ainda tem, né? O pessoal que não sabe, a Epic Games... Tem até o final do ano, se não me engano. Então, disponibilizou pro pessoal do PC pra poder baixar a versão do PC completa. Master Race. É, do Master Race, né? A versão completa, assim, a única coisa que você tem é que você tem que baixar o programa deles, né? Fazer cadastro, e aí você baixa o jogo completo. Pode jogar a versão de PC. Isso aqui é foda, né? Tem que baixar a porra do aplicativo deles e fazer uma conta. Não. É o launcher deles, mas depois que você instalou, você pode dar uma gambiarra lá. Né? Um negócio que eu fiquei besta com esse jogo, eu nem sabia. Besta, mas assim, pelo fato do jogo, né? É dele ter, uma das opções dele lá é deixar ele totalmente em português, assim, apesar de ser português de Portugal. Até as vozes, eu fiquei besta. Ainda mais porque ele é um jogo que foi lançado só na Live Arcade, assim, quer dizer que não é um jogo assim de com muito orçamento e tal, assim. Mesmo assim, os caras tiveram cuidado de fazer até tradução pra português, meu. E é engraçado que, tipo, pra mim, Shadow Complex é um dos melhores jogos do Xbox fácil. E, cara, eu não sei, eu não ouço muita gente falando dele. A história do jogo é boa? A história é até chata, né? Tipo, aliás, eu não me lembro da história. Ela é muito, nada a ver, muito desinteressante. Só joguei, tipo, uma parte, assim. Mas eu achei legal, assim, você, tipo, interagir. Ele é lateral, assim, né? Meio que fosse jogabilidade 2D. Aí você atira tanto nos personagens, assim, que tá na sua frente e tal, ou quanto em coisa que tá lá atrás, assim, no fundo, assim. Você tem uma interação diferente, assim, do que você tá acostumado. Eu achei legal isso, eu gostei. É, principalmente se você pensar na época que ele foi lançado. Se ele já é diferentão hoje, porra, imagina naquela época. Só pra botar meu ponto de vista aqui, né? A história do jogo é meia boca, né? Porque o bom do jogo desse, o Shadow Complex, é o jogo, não é história. Exato. Você pode até pular a cena se você quiser, que o bom dele mesmo é o jogo. É um problema dos jogos Metroidvania, né? Às vezes o jogo acaba sendo melhor que o resto do que o jogo oferece. Mas ele é daquele esquema de você poder voltar... Sim, você tem acesso... É, claro que você tem que ter o item às vezes, mas você tem acesso total ao mapa. Ah, é porque as partes que eu joguei não cheguei a abrir o mapa, assim. Então, eu joguei o comecinho ali. E que pelo que eu tava vendo no lançador, lá no launcher da Epic Games, marca lá que o jogo vai saindo além do PC, né? Que já sabia. Vai ainda ter versão pro PlayStation 4 e pro Xbox One. Minha dúvida é se é meu pra sempre ou vai sumir no fim do mês. O Gil está preocupado se ele vai continuar com o jogo. Não, eu não tô preocupado muito com isso, não. Já zerou, porra. Pronto. Não, eu tô assim porque eu comecei a rejogar de novo, né? Então, eu tô pensando assim. É, o replay velho dele é zero, né? Tipo, tem nenhum motivo pra você jogar de novo. Não, mas eu tô lá fazendo speedrun e nada demais. E tem uns challenges, né? Eu tinha entrado lá na opção, não tinha visto, mas ele tem uns challenges lá, mas eu fiz só a primeira página e deixei pra lá. Suíça! Cambada, eu tenho jogado, eu aproveitei e peguei naquela promoçãozinha da Black Friday da PSN, o The Witcher, The Witcher 3. 3? É, só que eu não sou idiota igual o Cid, vou pegar logo o pior da série, que é o primeiro. Não, não vou fazer isso. Eu quero conhecer a franquia diferente. Cara, vai ler os livros. Bom, cara, puta que pariu, que jogo foda. Ah, esse jogo pra mim é o melhor do ano. Foi eleito o melhor do ano. Mas, cara, sei lá, GTA também. E, cara, eu peguei esse jogo numa vibe GTA, assim. Eu pensei, cara, isso vai ser um GTA na porra da Idade Média, fantasia lá. Aí tu esculachou mesmo. Cara, olha... Sambou na cara dos fãs. Ele tem alguma coisa de GTA, sim, sabe? É essa coisa de do mundo aberto, de você ter várias coisas que você pode fazer no mundo e tal. Mas o que me impressionou, assim, é que tudo que você pode fazer no mundo, pelo menos que eu vi até agora, eu devo estar com umas 10 horas... Tudo que você pode fazer até agora, tudo que pude fazer até agora no mundo era legal. Todas as missões secundárias que eu vi, elas eram interessantes de alguma maneira. Elas me despertavam interesse. É legal você falar esse negócio das missões secundárias, que é um dos pontos que o pessoal comenta até hoje, que você pode estar lá na metade, no fim do jogo, que essas missões à parte que você faz, sempre tem, são histórias legais, boas de se fazer. É, porque, tipo, mesmo quando é uma história, uma missão clássica de, vá, pegue o item tal no ponto tal e traga até o outro ponto. Mesmo quando é uma história assim, mesmo quando a mecânica é direta, se o mecanismo é esse, ele envolve isso, ele encapa isso com uma história que fica interessante. E a ambientação do jogo? Então, cara, esse jogo tá foda, porque tipo, ele tá fudendo, assim, ele tá quebrando todos os meus preconceitos de videogame, assim. Cara, eu detesto essa porra desse mundo de fantasia, assim. Eu não tenho a menor paciência pra essa Idade Média de grifos e, sabe, bruxas. Você arrancou a cabeça do primeiro lá e carregou do lado, você ficou besta, né? Foi do caralho. Sabe, eu detesto, eu não tenho o menor saco pra isso. Tipo, The Witcher é como se fosse Senhor dos Anéis para adultos. Só que hoje eu odeio Senhor dos Anéis, eu não aguento mais essa porra. Eu adorava quando era adolescente, mas caralho, hoje eu tenho um saco com isso não. Caralho, essa merda tá me fazendo uma porra de um ambiente que eu odeio ficar muito interessante. A pergunta é que eu sempre vou fazer, né, quando o caso é com o Geralt, né? E aí, passando a régua já ou ainda tá em Seban? Não, ainda não peguei ninguém. Mas já chegou nos povoados, né? E as meninas ficam comentando, sim. Né? É muito da hora, né? Já tá rolando os bafafás. Não, é muito legal, você vai chegando no povoado e, tipo, as pessoas vão falando mal de vocês, te tratando igual lixo. Não, mas fala pro Cisne que não tá ligado que o jogo é tudo em português. Aí você chega no povoado, as pessoas vão falando e você vai escutando os bafafás. Sim. É, você não precisa conversar com alguém, se apertar o X e começar um diálogo. Não, as pessoas estão conversando, você passa e ouve. Aliás, tinha até uma missão que eu passei que era tipo, ouça o que as fofoqueiras estão falando pra saber onde é que o personagem X foi parar. Mas elas não podem te ver. E o jogo é todo dublado em português. Então cada personagem que fala alguma coisa tem uma voz. Então imagina, tipo, o absurdo de dublagem que tem essa merda assim. A dublagem em português aí tá muito boa, você vê vários dubladores famosos e tal. Tem o Seu Peru, lembra do Seu Peru da escolinha do professor Raimundo? Tem ele lá. Ele tem, o Orlando Drummond é, né, dublador há anos e tal. Ele tem voz, você tem a voz do caralho, do Seiya, do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, isso aí tem todas, Do Goku também, não tem? É o mesmo, ouvia, né? Não ouvia do Wendell Bezerra, não. Ah, deve ter, ele tá em todas, esse cara. Mas sabe, tem muita gente famosa ali, tipo, fazendo um trabalho bacana. O engraçado é que, tipo, tudo que esse jogo se propõe a fazer, ele faz muito bem. Com exceção de uma coisa que eu realmente não gosto, que é a movimentação dele. Cara, como é ruim controlar aquele cara? Quando você fala controlar, tipo, andando, assim, no mapa? Andando ou correndo no mapa é de boa, mas quando você tá na cidade, você tem que andar, fazer curvas mais curtas, sabe? Mais fechadas, andar pra lá, eu não consigo me mexer direito. E confesso que eu também não gosto muito do esquema de batalha, não. Ah, mas aí é porque você não gosta muito desse. É porque eu sou ruim, exato. Eu morro pra caralho. É, já é pelo fato do estilo do jogo mesmo. É, não, isso é um defeito meu. Vai jogar um, então, e fala com ele. Eu entendo que o que eles fizeram é muito bem feito. Eu não vejo nenhum defeito no que eles fizeram, sério. O gráfico é espetacular, assim, o visual é lindo. Fico imaginando esse jogo no PC, como é que deve ser. Uma coisa legal também é que, tipo, ele tem um esquema de nível e tal, né? Ele mostra, tipo, o nível que você devia ter pra fazer uma missão lá. Se você chega lá, eu vi uma missão que eu tinha que estar no nível 15. Eu tava no nível 5. Mas eu falei, já tô aqui mesmo. Falei, foda-se, eu sou foda. Eu sou foda. Caralho, eu tomei muita porrada. Não, vou de novo. Eu fui várias vezes. Sério, eu acho que eu morri umas 10 vezes. Até eu me convencer. Falei, não, tá bom, eu não sou foda. Eu não sou foda. Ah. Eu tenho que me tornar foda pra chegar aqui. Exato, né? Exato. E, cara, eu diminuí a dificuldade, sabe? Pra mim tava muito difícil. Eu sou ruim, eu não jogo Bloodborne. Mas você começou em qual dificuldade? Eu comecei, tipo, tem a mais difícil de todas, uma logo antes, a normal e a mais fácil. Eu comecei, na, tipo, aqui é logo antes da mais difícil. Nossa, me deu o Witcher, que você tem tudo uma árvore assim que você aprende. Eu nunca joguei essa porra, pois é. O normal já seria difícil pra quem nunca jogou. É, então, eu tô jogando no normal. Ih, caralho, eu tô apanhando pra caralho. Já porra. É, The Witcher é um jogo super difícil, assim, ainda mais pra quem tá começando agora. Ah, nossa. Que bom, cara. Eu pensei que eu era que era muito, muito, muito ruim. Não, que eu não seja. Não, a gente sabe que você é muito, muito, muito ruim. Mas The Witcher realmente é muito difícil. Ainda mais pra quem nunca jogou nada, assim, nossa, tem que ser no fácil mesmo, porque o normal já vai apanhar. Não, eu recomendo, galera. The Witcher é o jogo do ano, depois de Mario Maker, não é à toa. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as lojas de games, lojas virtuais. Antigamente, né, você tinha que ir até uma loja, a gente vai até a loja americana e comprava um jogo de Nintendo 64, custava um salário mínimo. Custava o próprio console. Beijos, Neo Geo, né? É, mas galera, eu queria falar sobre as lojas virtuais e tal, né? PSN, Live, Steam, GOG, essas porra tudo. Sobre as comodidades, os prós e os contras dessas lojas. E como que isso mudou o modo que a gente consome videogame. Um barato, eu não sei com vocês, né? Mas no começo eu tinha meio que um repúdio, assim, de comprar o barato digital. Você fala assim, mas eu não vou ter um negócio assim. Sim, com certeza. É, eu meio que demorei, assim, pra colocar na cabeça, assim, que eu tô comprando um negócio ali e vou ter. Era quase como se tivesse algo etéreo, assim, que eu não tivesse, assim, era estranho. Não tinha uma mídia física, não tinha um manualzinho, não tinha a capinha. É, quando eu comecei ali a querer pegar os jogos ali de PlayStation 3, assim, digital, eu ficava, mano, eu vou pagar a maior nota nesse barato e eu não vou ter droga nenhuma. É, foi meio difícil, assim, no começo, assim, se libertar disso. Só no início ficou tudo com receio, né? Ah, se der um problema, vou perder tudo, tal. Apesar que não é no início, né? Porque isso aí é o início de, eu acho que da maioria das pessoas, porque até hoje eu vejo pessoas assim que são apegadas à mídia física, e aí quando vão falar os contras de porque eles não compram coisas em lojas virtuais, é justamente isso. Fala assim, ah, eu não vou ter a coisa, eu não tô comprando nada, tô dando meu dinheiro pra eles e não tô tendo nada. Muitas vezes, eu vejo sempre isso assim, de pessoas que ainda não aderiram a essa nova onda, né, de compras em lojas digitais. Né? É, teria dois tipos, né, de pessoas que não aderiram. Tem os pirateiros, né, e tem a galera vintage mesmo que gosta da parada, mídia física mesmo, tocar e sentir, né. Tem esses dois tipos de pessoas, né. Você gosta do toque, Cisne? De tocar, de sentir. Você gosta de sentir coisa. O toque? O cheiro, o cheiro. Você gosta de sentir o toque, o cheiro, a fungada no teu cangote? Você gosta de... cheiro do plástico novo, assim. O podcast está muito ambíguo. Daquele barulhinho, e o barulhinho? Então, não, mas ó, um caso mesmo, aqui no podcast mesmo, o Cisne mesmo, era meio assim, no real, não era? Não, E agora agora você já tá tão... Já, rapidamente você já tão aderiu a... Tão fora da casinha, né? Que já tá desfazendo do físico, não é verdade? É, não é. Ih, a gente falar disso, a gente vende meu 3DO. Aí, né? Tá vendo? Você imaginava fazendo isso antes? Eu entrei na Steam, que o Dissect apertou o botão, mas eu entrei mais por causa do King of Fighters Ultimate e o Dormir Ultimate. Eu nem imaginava que eu estaria jogando Tomb Raider no Steam, pagando pra jogar Tomb Raider. Isso foi tem um ano e pouco, né? Então, mas antes disso, não era um negócio estranho assim pra você? Era estranho, estranho. Hoje em dia eu acompanho lançamento e tal. E você, você já não se imagina se você compra fora, se você sempre é ali. Ah, pegando em... Não. Já vou vender o Xbox, tô vendendo tudo já. Não quero mais saber de videogame, acabou. É um barato, acabou. Que eu vejo, então, com a maioria, assim. O pessoal tem sempre esse receio, assim, tenta manter essa distância, mas quando dá esse primeiro passo... Hoje em dia no Brasil, infelizmente, não dá pra tu manter um console pagando jogo, a cada lançamento. É muito caro. Até falei com o Dissection na semana passada, um colega meu que tem um PS4, falou: caraca, maluco, eu tava numa vibe, tá um aniversário, aí eu, pô, fui e peguei Just Cause 3. Eu falei: caralho, maluco, tu pagou quanto nisso aí? Falei: porra, tá barato, já baixou um pouquinho, tava 250. Falei, puta que pariu, maluco. Na Steam tá 100 e pouquinho, 110. Daqui a pouco vai estar 70. Daqui a pouco tá numa promoção louca. Quer dizer, na PSN deve ter também esse, não sei se tem, vai ter esse jogo pra ser comprado virtualmente, mais barato e tal. Mas eu acho que na Steam, que é o que eu conheço mais, que eu tenho mais convivência, pô, os jogos eles chegam por um preço bem mais acessível. Tem aquela questão da promoção toda hora, vira e mexe, entra um na promoção. Fica muito mais acessível pra galera jogar um jogo atual por um preço legal. Eu acho que essa é uma das principais vantagens, cara. O Steam é diferente, assim. Tinha outra. O jogador de PC, se ele conseguir montar um PC razoável que rode as coisas que ele quer, cara, não é tão mais caro assim. Ah, tá, uns 2.000 um PC gamer, sabe? Não, uns R$1.800 você monta um PC bom pra caramba. É, mas tipo, você vai brincar e não vai fazer nada demais. É tipo, você não precisa ter o, sabe, você não vai rodar nenhum programa de simulação da NASA, sabe? Então, tipo, com um valor razoável, sei lá, uns R$2.000, você consegue montar um PC bacana, que dá pra você jogar o que tem aí em configurações razoáveis. E se bobear, em algumas vezes, melhores até que os consoles. E isso que eu ia falar. O maluco que jogou o Just Cause 3 no PS4, falou que tem notado... Não, esse é meu colega. Ele falou que tem notado umas travadas, uns lags que ele tá ficando preocupado. Eu falei, que isso? Sério mesmo? No PlayStation 4? Ele falou, sério, mano? Eu fiquei assim, bobo. Tem umas cenas lá que o bagulho dá umas travadinhas que eu olho pro videogame, olho pro joystick e fico assim, meu Deus. Então, e pô, pensando o seguinte, um PS4 custa o quê? Uns R$1.500 hoje? Em loja não, mas tudo bem. Ah, tá, você com mais. Mas o Xbox então? No mexicano. O Shone. É, no seu mexicano, R$1.500. O Shone você encontra os 1.200, 1.300 por aí. Cara, mas essa diferença, ou seja, 500 pratas, se você comprar, sei lá, uns 5 jogos do. Ver o preço no PC. Lançamento no PC e no console, você já dá essa diferença. Então, mas o Cisne tá comentando, né, do PC, né, do Steam e da PSN. Mas aí também é um negócio que o Steam também ajudou um pouco, eu vejo, assim, no próprio lado do PC. Porque se você for ver um pouco mais atrás, você encontrava, se você tivesse um PlayStation 3, por exemplo, você encontrava os jogos normal em mídia física facilmente. Tanto que na loja digital, às vezes, na PSN não tinha o jogo em versão digital, mas eu encontrava os jogos em mídia física. Agora, por exemplo, se eu quisesse um jogo de PC, por exemplo, em mídia física, eu tinha certa dificuldade se eu quisesse me manter comprando as coisas original. Muita coisa não aparecia e o Steam... Não, o é difícil. O Steam, pelo menos, trouxe essa, agilizou, pelo menos, nesse lado, assim. De encontrar jogos que eu não tinha tanta facilidade encontrar e eu consigo encontrar no Steam também. Aliás, galera, vocês compravam jogos originais de PC antigamente? Pois é, isso que eu ia falar. Uma vez eu comprei os dois. Comprei Nightmare Creatures, comprei o Evil Twin, acho que foi esses dois que eu comprei em loja mesmo. Mas de uma época eu saí atrás do Doom 3 pra procurar, meu Deus, é difícil. Era uma coisa de louco, não era fácil não. Não era que nem videogame, tu ia numa loja americana ou numa casa de vídeo. Essas lojas não vendem PC. Loja especializada de videogame que por acaso o maluco teria um ou outro lá de PC. É, não, no meu caso lá em Petrópolis... Ou as revistas. Pois é, eu ia chegar nisso. No meu caso, lá em Petrópolis, era uma loja que. Uma loja só na cidade, que era específica de jogos de PC. Então, todos os jogos que eu comprei pra PC de caixa e tal, foram lá. Então eu comprei. O primeiro jogo que eu comprei, eu me lembro até hoje, que foi o Soul River, que ele tinha uma caixa enorme. Eu queria comprar esse na época. Porra, e o jogo dublado, sabe? Maneiraço. Não, tinha uns diferenciais, né? Pros jogos de PC que nos consoles não tinha. Mas tu não tinha muito acesso. Se você não tivesse essa uma loja assim especializada, não adianta, era meio difícil, assim. Então, e agora, tipo, com acesso à mídia digital facilitou bastante, assim, o Steam facilitou pra caramba. Então, e se você for puxar lá do começo, né, meio que por acaso, né, o Steam virar o monstro que é hoje, né, quando a Valve lançou lá a obrigatoriedade de você ter que ter uma conta no programa Steam pra você poder jogar o Counter-Strike lá, só pra você comprar as arminhas, né, que todo mundo odiava o Steam, você lembra? Todo mundo xingava. Sei pra que faz isso, eu quero só jogar o jogo e tem que ter essa porcaria de Steam, sei pra que isso. Eu tenho certeza que a Valve não pensava o monstro que ia virar. Todo mundo sabe que essa não é a história verdadeira, né? A história verdadeira é que o Gabe um dia deixou o disco dele cair de, de Counter-Strike cair, ele precisava instalar o jogo. Então, como ele é um gordo safado e não conseguia se abaixar, ele resolveu botar tudo na nuvem. Ele não tem que mais que levantar. Pra não sair da cadeira, né? Exato. Qual foi o primeiro provedor assim de jogos assim pra compra virtual, vocês lembram? De videogame. Eu não faço ideia. Eu sei que o Steam, ele começou como programa só pra você comprar itens do Counter-Strike, e muitos anos depois, acho que em 2006 ou 2007, eu não lembro agora que empresa que pediu, viu que a Valve conseguia ganhar dinheiro assim vendendo aquelas coisas, perguntou pra eles se não queriam colocar o jogo deles ali pra vender também pra eles, né, divulgava, né. Aí a Valve não viu nada, falou assim, ah, beleza, vamos colocar. Colocou, e tipo, em um mês, assim, o negócio já tinha vendido mais do que já tinha... Que o jogo tinha vendido fora, assim, que é um jogo desconhecido, não lembro agora o nome do jogo. Aí a Valve, né, aí nasceu, né, o monstro, falou, não, pera aí, esse negócio aqui vai dar dinheiro. Aí começou a investir, chamar outras publishers, assim, perguntando se eles não queriam publicar jogos deles na plataforma deles, né. E aí começar a adentrar. É, o que eu acho incrível, assim, a maneira, pelo menos pra mim e pro meu círculo de pessoas mais próximas e tal, como é que o Steam quase que destruiu completamente a pirataria. É, pra PC hoje em dia é bem normal. Óbvio que você tem pirata, né? Todo mundo. Mas pra PC é bem normal você ver o pessoal falando assim, ah, eu tenho a minha conta no Steam lá e tal, né? O negócio... É aquela coisa, do jeito que tem os pessoal, os fanboys, assim, da Sony com o PlayStation e coisa, a Valve conseguiu fazer pro Steam, assim. É, todo mundo hoje consegue, assim, viver bem, assim, jogando seus jogos originais com o Steam. Assim. É, e engraçado que, sei lá, eu vou pensar, sei lá, uns 10 anos atrás, ok, eu pirateava jogos porque eu não tinha dinheiro também, mas... Ah, mas também era de não dá, era dificuldade, sabe? Não, mas 10 anos atrás era coisas, difícil. Sabe? Ainda era. Se eu quisesse comprar um jogo, era dar um trabalho do caralho, sabe? Pensa, naquela época do PlayStation 2 ali, tem jogo que você nem sabe, que você nem sabia que existia o original, você já achava que nascia pirata. Incrível, assim, era muito difícil. Não, cara, e chegou num ponto que hoje é muito mais fácil eu comprar o jogo do que piratear. Do que piratear, se procurar com crack, o caralho. Cara, se eu quero comprar um jogo, eu entro no Steam, escolho o jogo, ponho em comprar, ele vai perguntar meu cartão de crédito, eu digito o cartão de crédito, pronto, tá lá. Instantaneamente eu baixo. Era a ideia principal do Zebo, mas a gente não conseguiu acertar. Isso, é, o Zebo. Você tá arranjando uma maneira de trazer o Zebo pra esse podcast mais uma vez. Sempre. Que nem o Rompo tá falando, comentando de 10 anos atrás. Essa visão deles há 10 anos atrás era tão diferente que nem a Live, ela nasceu lá no primeiro Xbox, né? Mas ela era só voltada mesmo assim pra você jogar online, você comunicar. Os caras nem pensavam assim, vamos vender coisa online. Os caras também só começaram com essa ideia também. Um pouco mais à frente também. O PlayStation 1 tinha alguma coisa parecida, né? Não, o PlayStation 1 não. O PlayStation 2 tinha os modos online, mas não era. A PSN só veio... Não, o PlayStation 2 tinha os modos online, mas era tipo cada... Era servidor da empresa e tal. Cada publisher que se virasse. É, a empresa que tinha. E era horrível jogar os jogos do PlayStation 2. Então, a PSN veio na época do PlayStation 3. E outra, a PSN veio sempre naquela pegada, assim, de acompanhar o que a Live tava fazendo. Você lembra? A Live, quando nasceu o Xbox, logo já veio as ideias das conquistas. Foi um negócio que fez tanto sucesso que um ano depois o Steam já tinha colocado no Steam, né? A Valve já tinha colocado no Steam. E aí o pessoal da Sony, né, que tinha o PlayStation, já via aquilo ali, gostou tanto, começou a pedir pra Sony. Aí a Sony prometeu que ia colocar e, se não me engano, em 2009, parece que aí eles adicionaram as conquistas aos jogos. Porque a Sony sempre veio, tipo, meio correndo atrás, assim, a Live fazia, depois a PSN fazia. Cara, sabe o que eu nem sabia? Pra mim, tipo, pra mim era o contrário. Pra mim, sei lá, o PS3 tinha conquistas primeiro. Não, tanto que quando a Sony lançou, aí só teve um jogo que dava suporte. E aí eu nem lembro qual jogo, um jogo todo. E aí ficou mais de um ano, assim, sem... Ninguém ligava. E aí, em 2010, foi quando a Sony botou aquele comunicado que a partir de determinado ano, os jogos não poderiam vir mais sem conquista. É, agora que eu tô me lembrando que, porra, Metal Gear 4 não tem conquista. Não tem conquista. Depois que adicionou, o ano passado. Que adicionou. Ano passado. Por quê? Que aí, em 2010, aí a Sony viu que ninguém que lançava jogo pra o PlayStation 3 colocava conquista. Ele falou, não, agora pra lançar jogo no PlayStation 3 tem que vir com conquista, senão não vai lançar, né? E aí, só que muitos jogos ainda em 2010 não tinham conquista, porque muitos jogos já estavam perto de sair, né? E aí a Sony passou um pano, mas mesmo assim foi quando ela lançou o comunicado. E jogos de 2011 e diante já vem sempre com conquistas. Mas foi um barato que nasceu com a Live lá. Bom, a gente só tá aqui falando de como as lojas online são lindas e maravilhosas. Ah, Steam, Gabe me possua. game pra presidente. É, mas tipo, quais são os contras? O que vocês têm contra comprar jogo online? Um problema que eu tenho, principalmente, eu tenho, é que nem conexão de internet. Por exemplo, você pegar uns jogos gigantescos, que nem eu fui baixar... Eu tenho lá o Final Fantasy 13 lá, de PC. O barato no PC tem 60 GB. Uma conexão de 4 MB, amigo. Pensa, demora. É, mas aí já não é um problema da Steam. É, a culpa é sua, é. Você que é um fudido. O problema desse caso aí é porque... Ah, beleza, você baixou 60 GB. Agora, é o problema na Steam, literalmente. Se tiver um update nesse meio tempo que ele tá baixando, se ele pausar, vai voltar do zero. Não, mas a PSN também, não sei se você já teve, é conhecida muito pelo sua super mega hyper velocidade. Tanto no PlayStation 3 quanto no PlayStation 4. Vai pegar, assim, botar pra atualizar lá, vai ver a velocidade que você vai receber essas atualizações, essas coisas. Se você pegar um PlayStation 3 hoje, por exemplo, zerado, se você for colocar ele pra jogar, mano, só daqui uma semana que vai jogar, até você conseguir abaixar as atualizações da PSN, tão rápido que ela é. É, eu não sei, é difícil falar, porque eu sempre deixo o meu em stand-by e ele vai baixando as paradas sozinho. Mas, tipo, por exemplo, The Witcher 3 eu comprei, mas é aquilo, eu não sinto, porque eu simplesmente deixei, baixa aí, eu vou dormir, vou trabalhar, fazer alguma coisa. Não, ali. Mas você já viu esses comentários de fã, né? Sim, sim. De outro. Então, mas chega a ser ridículo, assim, e não tô nem comparando com o Steam, tô falando, tipo, você comparar com a Live. A Live é uma velocidade do caramba, assim, você bota um negócio pra baixar, rapidinho baixa agora, na PSN. Mas sabe o que é mais lento que isso? O correio. Você comprar essa porra no Mercado Livre e esperar chegar na sua casa é mais devagar. Uma coisa que eu reparei nos jogos da Steam, que eu não sabia, ninguém me falou, né? É, eu mexendo nos arquivos lá do Tomb... O jogo que eu tô jogando no Tomb Raider hoje, eu vi que ele disponibiliza, não sei se é em todos, inclusive eu tô até vendo isso agora. Eles disponibilizam o manual do jogo. Ah, tem muitos isso em PDF? Tem muitos jogos. Todos têm? Não, todos não. Não, isso aí depende da empresa. Tem empresa que coloca lá o encarte dos jogos, você pode baixar. Encarte, vem a capinha, vem o manual, acho muito bacana. Isso aí depende da empresa. Tem alguns que vendem. Na PSN vem também não, né? Não, então é que nem o Guido falou, tem empresa que vende e normalmente essas que vendem são as que colocam lá na PSN, aí você vai ter que comprar na PSN, né? Não, por exemplo, manual, jogos do... O manual do por jogo. Exemplo, os jogos, sei lá, do PSP, do Vita, aliás, do PSP, antigamente eles tinham... desculpa, PSP não. Quando vendia o jogo de PS1 pra PSP, eles vinham com um manual digital, assim, que era basicamente um scan do original. É exatamente isso aí que eu vi. Mas hoje em dia, você tem os manuais, mas é tipo, é manual digital, mas é outra coisa, sabe? É tipo um programinha. Então, mas aí eu fiquei me perguntando, pegar esse PDF aqui, fazer uma impressão, fazer uma capinha bonita e gravar um DVD, não seria piratear, né? Porque o jogo é meu. Não, é seu, é só você não vender. Né? E você tá fazendo um backup de uma coisa sua, né? Mas... Backup, eu achei interessante esse manual. Fiquei lendo aqui, igual um bobo aqui, vários troços. Falei, caraca, parece que eu tava agora. Outra coisa também que nem o Romo comentou, né? De problemas que a gente vê nessas compras digitais. Né? Tem um problema que eu só descobri hoje, né? Não, durante essas semanas e tal, que eu pensava que só existia na loja virtual da Nintendo, na eShop, né? Que a primeira vez que eu vi da eShop, eu fiquei, caramba, não pode. Que foi que se você tivesse comprado aqueles jogos retro, assim. Quando você tinha um Wii, esses jogos você não consegue fazer eles rodar no Wii U. Você tem que comprar eles pra versão do Wii U. Isso não é verdade. Então, não, eu não sei isso aí, é o que eu vi, né? E aí eu vendo o pessoal comentando que é justamente o que a Sony fez com o PlayStation 3 e agora tá fazendo com o PlayStation 4, né? Que o pessoal comprou jogos, por exemplo, o PlayStation 2, o PlayStation 3, agora tem que comprar pro PlayStation 4, né? Quando eu comprei, sei lá, Katamari do PS2 pro PS3. Paguei, sei lá, $10, não lembro. Quando eu paguei aqui, eles estavam me vendendo uma licença pra jogar Katamari Damashi no meu PlayStation 3. Eles não me venderam pra jogar isso no PS4, no PS5 ou no PS15. Então, tipo, não faz sentido eu brigar por isso, achar que isso é um direito meu. Se eles me derem esse direito de jogar no PS4, eu vou achar legal. É, vou. Mas eles não me devem isso, não. Mas você compra imaginando o quê? Que você vai estar comprando uma coisa na sua conta. Pelo menos é o que eu tenho na cabeça. Eu nem tô falando que é errado. Mas tô falando assim, você compra imaginando assim, já que eu tô colocando na minha conta, então eu vou poder jogar em qualquer outro videogame. E não é assim que acontece. Você, por exemplo, você compra na conta na sua conta lá de PSN. Mas se o jogo é de PlayStation 2, você comprou pro PlayStation 3, aí não pode rodar no PlayStation 4. Só que na sua cabeça você imagina que você tá comprando algo que vai rodar em qualquer coisa. Tanto que a Nintendo depois soltou uma nota falando que se o pessoal que comprasse a partir de jogos retrô no Wii U, nos futuros jogos, ela ia conseguir jogar também aqueles antigos e não precisar comprar de novo, porque é o que vai ficar vinculado à conta, né? Então, é que é o seguinte, quando você liga o Wii U, ele tem lá aquela... como chama? Tem lá aquela dashboard dele, o CD, o criador de Mii, o Media Player e tal. E tem uma opção que é modo Wii. Quando você clica naquilo ali, teu gamepad desliga e ele vira um Wii, sabe? Então o videogame vira um Wii. Então ele passa a funcionar como um Wii. Ele passa pra tela do Wii, tudo, exatamente igual um Wii. Se você passou os teus jogos do teu Wii pro Wii U, ele vai estar lá disponível só no modo Wii. Então você vai abrir o modo Wii, os jogos que você comprou vão estar lá. Não tem nenhum empecilho. O que eles estão dizendo é que, tipo, se você comprou o jogo pro Wii e quer jogar no modo Wii U, porque... Não dá, mas você vai ter... Mas se o jogo for lançado depois, tem um desconto. Então, mas então, isso que ele falou, que a partir de agora, se você comprar, tipo, no Wii U, vai ficar na conta, porque não tinha, né? Era pra videogame, você fazer um cadastro, né? Agora tem... Eu acho que nem... Não, ainda assim, você tem uma conta, mas, cara, se tem uma loja, já que estamos falando de contras, né? Se tem uma loja virtual que é filha da puta, que é escrota, chata pra caralho, são as lojas, o eShop da Nintendo. Porque, cara, ele é muito preso ao teu console, não a tua conta. Ainda tem aquele problema lá de vincular com o Wii U a conta? E... Sim, ainda é vinculado à sua conta. Você consegue, sim, transportar de um Wii U pra outro, sabe? Mas é um trabalho escroto do tipo, eu fiz isso, eu mandei um e-mail pra Nintendo, pro saque lá e tal, falar, olha, o meu Wii U quebrou, não funciona. Eu quero transportar as minhas coisas pro meu Wii novo. Pode? Ah, me manda o seu login. Não, engraçado que a Nintendo, até quando ela tenta ir pra modernidade, que é as coisas digital, exato, ela vive, tipo, quase que correndo. Você tem que depois mandar o e-mail. Aí, manual, eles vão descadastrar o seu vídeo, a sua conta. Não, cara, é uma modernidade, tipo... Sabe quando você vê o filme do Alien? Aí você vê aquele futuro, só que é o futuro dos anos 70, né? Onde é tudo futurista, só que você olha hoje e fala, não, isso é muito velho. Pelo menos eles não mandam você botar o teu videogame numa assistência técnica, imagina. Olha, você tem que enviar teu Wii pra uma assistência técnica pra gente olha, atualizar. Mas cara, eles pediram o número de série. E perguntaram se eu tinha o número de série. Eu falei, olha, tenho, porque tá aqui. Se não tivesse, danço. Olha, se não tivesse, eu não sei. Sinceramente, não sei, porque eu não perguntei. Mas cara, você vê o nível de idiotice. Segundo notícia, quando chegar o NX, isso vai mudar, né? Cara, eu até acredito que isso vai mudar sim, mas vai demorar tempo pra caralho. Mas cara, o eShop da Nintendo é tão ruim. Isso mas... que eu ia perguntar. Outra coisa. No Wii, eu não manjo, não tem. O eShop, você encontra os preços dos jogos, é o mesmo preço, assim, normal? Ou são preços... Em geral, sim. Os jogos da Nintendo, por exemplo, esses não vão ter desconto praticamente nunca. Isso é, tipo, é tradição da Nintendo. Isso aí, uma vez eu vi até não sei o que comentando, falando assim, meu, se você vai querer comprar jogo pra videogame da Nintendo, aí você pode até esperar uma promoção. Agora, jogo da Nintendo, você pode ter que comprar lançamento, porque daqui 10 anos você vai pagar o mesmo preço. Sim, é. New Super Mario Bros. U, que é um jogo ruim e que o jogo de lançamento do console, você vai pagar os mesmos $60. É, isso aí então, justamente o que o pessoal tava comentando. Mas ela não faz, tipo, umas promoçãozinhas e tal? Faz, tem umas promoçãozinhas de vez em quando, sabe? Mas é muito raro. Isso também que é uma das vantagens desses negócios de loja virtual, né? Os caras vão lá, fazem as promoções, né? E conseguem também trazer gente pra caramba, né? Olha, sinceramente, eu acho que eu já paguei mais barato em mídia física de jogo da Nintendo do que o preço digital, sabe? E, cara, o eShop da Nintendo é... Deixa eu ver, o que eu posso dizer? Ele tem os seus problemas. Por exemplo, no Brasil não existe o eShop do Wii U. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma conta canadense ou americana. Mas, teoricamente, você pode ter uma conta só da Nintendo, o Nintendo ID. Só que tem um problema. No 3DS, a loja do 3DS existe aqui no Brasil. Então, tipo, como é que você faz uma conta brasileira num lugar? Como é que a tua conta vai ser brasileira no 3DS? E canadense no Wii U? Não vai, você não vai fazer isso. Vai ter que fazer um outro caralho de um login. Vários perfis, né? Várias contas. Tudo fragmentado, né? E tipo, em 2015, caralho, isso é inadmissível, porra. Isso não faz sentido. Fora que também o pessoal, eu também não sei, fala que não existe jogo online assim no Wii, né? É muito raro, um ou outro, né? Não existe coisa. O que a gente vê muito assim, tipo, em PSN, live, então no Steam, o pessoal jogando online e tal, falou que não existe muito isso no... Tirando os Mario Kart da vida, assim, os outros jogos não existem, né? Sim, cara, jogar online na Nintendo sempre foi um parto. Como é que você jogava online com o seu DS? Você encontra... Bluetooth. não, porque o DS não tem Bluetooth. Eu lembro do Wii, que você tinha que passar o friend code lá pro amigo pra jogar o Mario Kart. Exato. O friend code é a mesma, ainda é assim no 3DS. E pior que é um número gigantesco. Se não me engano, é um número com 16 dígitos. É maior do que os números do ICQ, quando o ICQ já era mó verso, já era gigantesco os números. Não, o ICQ hoje deve ter metade disso. Então, você vê. Não, cara, e pior, no 3DS eles resolveram isso e tem um friend code, bacana. No Wii, era um friend code pra cada... Não sei se no Wii ou no DS, mas era um friend code pra cada jogo. Então, tipo, eu quero jogar Super Mario Kart com você. Eu vou ter que anotar lá o seu friend code, beleza. Se eu quero jogar Mario Tennis, é outro friend code. Não adianta eu já ter esse anotado. Então, tipo, a Nintendo tá na idade da pedra da internet ainda. Eles não sabem como essa porra funciona. Outra coisa também, que nem o Romulo tá comentando do que o Steam conseguiu trazer, tipo, tirar o pessoal da pirataria e tal, né? Essa facilidade que as lojas também trouxeram de coisas online, interação com os amigos, não sei o que. Você não acha também que isso também meio que facilitou também o pessoal começar a querer, tipo, entrar, assim, comprar as coisas digitais pra poder participar disso? Ah, assim eu vou poder jogar online. O grande barato do PS4 e do Xbox, do PlayStation e do Xbox é isso. Tu desbloquear um Xbox, tu já sabe que tu não vai jogar online nunca mais. E o grande barato de hoje tanto é tu jogar online. Tanto que eu lembro no tempo do Xbox ainda, até no começo do Xbox 360, que o pessoal pirava assim, eu pago aqui a Xbox Live só pra mim poder ficar participando no chat, assim, aí o pessoal ficava trocando ideia, assim, chat de voz, assim, do Xbox 360, assim. Aí você poderia ficar jogando um jogo e conversando com os outros amigos que estivessem jogando outro jogo, cada um num jogo diferente, conversando, assim, que o Xbox 360 tinha essa opção. E o pessoal pirava. Ah, o pessoal, não, eu pago a Xbox Live só por isso. É o sentido de comunidade, né? É trazer o teu consumidor pra perto de você, assim. Então, tipo, você tá oferecendo uma coisa pra ele que, se ele não entrar de cabeça, sabe? Se ele não partir, se ele abandonar a pirataria, ele não vai ter como, sabe? Ele não vai ter como participar disso. É, então, é um algo a mais, né? É, isso sozinho, às vezes, não é o suficiente pra fazer o cara pular fora da pirataria. Mas aí ele vê que, de vez em quando, tem uma promoçãozinha com joguinhos bacanas que ele consegue pegar, sabe, por um preço razoável. Fala, porra, será que eu tenho que pegar todos os lançamentos do mundo no dia que tá saindo, pirata? Eu não posso só jogar alguns jogos, só que originais e com meus amigos? Um barato que veio assim e você não consegue mais imaginar videogame sem isso, assim. Você consegue pensar videogame sem essa interação, esses modos, né? Você fala, seu amigo está jogando tal coisa. Seu amigo, ó, jogou esse, vendo o recorde dele pipocando lá e tal. G-Section adora. Isso. Caraca, seja joga mal pra caralho. Ainda bem que eu tô jogando uns jogos antigos, senão Resident 4 jogava assim, o cara já entrava e não queria nem saber. Eu falei, que então, porra. Então, outra coisa também, você poder assistir seu amigo jogando, enquanto ele tá jogando, e zoar você ele enquanto joga, então, é maravilhoso. O pessoal, vocês podem até falar assim, isso não me atrai muito, mas às vezes é meio pelo fato também de você estar um pouco velho, mas você pega molecada assim, é isso que, pô, o pessoal, eu vou é por isso, se não tiver isso nem vale a pena, não sei o que. Não, eu acho interessante pra tipo assim, o Guilt comprou um jogo que eu quero muito ver, quero muito jogar, mas já vou ver como é que é antes. Aí o cara pode assistir o cara jogando sem ter o jogo, né? Aí é como se fosse uma demo. Eu não sei vocês, né? Cara, mas tipo, quando eu era moleque, eu sempre achei divertido ver as pessoas jogando. Sabe, às vezes ia um amigo lá em casa pra jogar, cansava de bater algum contra e tal, não, joga aí, deixa eu ver. Mas muitas vezes, ou então você vai na casa, ia na casa do seu amigo e você só ficava vendo, assim, não, ele fala, não, aí você fala, você sabe jogar, fica aí jogando, só vou vendo. Muitas vezes eu fiz isso também, assim, e era legal. Eu fazia isso com RPG. Então, RPG. Exato, RPG você joga de dupla, né? RPG, eu jogo quantas agora, vezes, um só ficava no controle e os outros na revista, ali, vendo como fazia, anotando no papel. De copiloto, né? Copiloto, então. E meio que trouxe também toda essa interação, né? Uma das experiências com videogame mais divertidas que eu tive nos últimos tempos foi aquela fatídica transmissão de Resident Evil 4. Do Cisne. Explica como melhor, foi. Eu, melhor. Rômulo, assistindo Cisne Negro jogando. Cara, era eu e Guilt assistindo aquela porra e. Eu, pô, não era o Guilt, não. Era eu assim. Era o de sexo. É verdade. O Guilt não assistiu. O Guilt não teve coragem. Cara, aquilo foi uma dor no cu. Nossa senhora, não. Porque... Não é possível, eu não tô vendo isso. O que, que tá acontecendo? Eu lembro, não, sabe o que é o pior? Eu lembro até hoje. Ele demorou mais de quase uma hora pra conseguir derrotar um chefe. Aí era só passar uma porta e ele fala: não, eu acho que eu tenho que ir pelo outro caminho. Aí vou, em vez de passar a porta e completar o capítulo, tudo, ele foi no outro caminho e morreu. Tudo. E teve que começar tudo de novo. Que já tava é que eu explicava, é que eu expliquei pra esses dois que eles não entendem. Eu, que, eu já zerei tá, o jogo, já, eu já conheço sim, o jogo. A gente já entendeu. Eu quero ver outras coisas, eu quero brincar. Tudo bem, tá, né? a gente já anotou aqui, os ouvintes também. Por já isso que ninguém mais assistiu depois do Cisne jogando, né? Não, é, foi super divertido, mas aquela vez, nunca mais. A audiência mais. Caiu, a audiência caiu. É, a audiência caiu demais. A audiência de mais de duas pessoas caiu pra nenhuma, né? Mas calma, calma, Resident... Sabe, mas aquela HD coisa que eu falei com vocês aí. Outro dia, sabe? Porra, o Alex me mandou uma mensagem falando: cara, tá na hora de você comprar o FIFA 16. Porque ele tá vendo toda hora eu jogo, porque aparece lá pra ele mostrando, ó, último jogo, Romo tô jogando, FIFA 16, demo. Cara, mas uma parada, um ponto negativo que eu consigo ver nos jogos, nesses jogos online, nessas lojas e tal, que eu confesso, é uma babaquice minha, mas eu gosto de ter a capinha, o jogo físico, eu ainda não me desapeguei. Tudo aquilo que eu falei no começo pra você não se vale. Não, olha... Ainda não, eu ainda gosto de ter a caixinha das coisas, sabe? Eu entendo que isso é... Pega, imprime, faz... Não, isso é muita pobreza, né, cara? Porra, mas eu entendo que isso aí, tipo, é algo que tá acabando, é algo em desuso. Mas, cara, se eu puder escolher pagar o mesmo preço num jogo com mídia física, o digital, eu pago a mídia física. Eu ainda tinha esse pensamento quando eu tava ainda bastante, assim, ligado no PlayStation 3 e tal, assim, ainda não tinha muita entrada de cabeça no Steam. Aí eu, mesmo comprando outro jogo online, eu ainda tinha dava sempre preferência pro físico. Né? Mas, de repente, quando eu comecei mesmo a comprar jogo no Steam, eu acabou, assim. Hoje eu não consigo. Ah, vou comprar um jogo de mídia física. Nem... É, porque cai entre nós. Depois já fica estorvando o bagulho, cara. Vai ficar... Vai ver um estorvo. É, então, hoje eu já penso tudo, coisa assim. Lá se hoje eu já penso tudo, esses baratas já ficam... Ah, é um monte de... custo aqui, meu, porque eu não tenho tudo isso digital aqui. É muito mais fácil, eu boto ali, faço o download na hora que eu quero. É muito mais prático. Ah, mas aí vem o ponto negativo que todo retardado mental gosta de usar, que é: ah, mas e se um dia a Steam sair do ar, acabar a internet, você vai ficar sem os seus jogos. Meu amigo, se a internet acabar, a minha última você preocupação não vai precisar de jogo. Se eu vou ter videogame ou não. É, e outra coisa, a pessoa esquece que nem o Nintendinho dele queimou. Agora, daqui 20 anos, ele vai ser fácil ele continuar achando outro Nintendinho, continuar achando pra fazer funcionar o cartucho dele, o cartucho do Super Nintendo. Ah, não, não, mas cara, esses videogames de cartuchos são imortais. Essa porra vai funcionar até 3050. Não, o de cartucho é meio imortal, mas agora o de cartucho CD, é difícil, não. Cara. A partir do PlayStation. Sabe, não, eu confesso, eu gosto de ter as mídias físicas e tal, mas, bicho, isso é um pedaço do passado, né? Isso... Não, e outra coisa, que nem você tá falando da mídia física, mas você já não tomou algumas decepções ultimamente comprando mídia física, que ultimamente os caras nem encarte eu vi o que tá fazendo. Sim, compra, com você certeza. Compra pelo encarte e aí só tem um papel, assim, uma folha, assim, puta que pariu, eu comprei essa. E o manual é digital. É, aí fala, faça o download do seu manual. Não, cara, o Last of Us, por exemplo, eu comprei o nacional, eu não sei se o gringo tem manual, mas, cara, o nacional não tem porra nenhuma, é a capa e tal, e foda-se aquele... E o manual, ele é digital, ele tá no console, ele tá no disco. É manual? Pega e imprime. Ele tá no disco, é, foda-se. Não, não era muito mais fácil você ter comprado na uma digital, tá na sua conta e já sim, era? Sim, sim. Detalhe, pagou uma fortuna, né? Pagou desconto nenhum, né? Não, imagina. Eu peguei no lançamento. Se pegou no lançamento, se fudeu ao quadrado. Não, engraçado, o pior é que, tipo, eu peguei no lançamento, mas era um preço bacana, sabe? Porque tem dessas coisas também. Mas né? Não é nem pelo preço, assim, nem tô falando pelo... Não, não pelo, é. Pelo fato de... Deu, mas que nem eu tô falando, aí um dia o Rômulo vai se mudar. Ele não... Eu tenho certeza que ele não vai perder o número, assim, da PSN dele. Se ele tivesse na conta dele, esse jogo vai estar lá sempre na conta dele. Agora, e se ele perde esse CD? E se ele perde? Acabou o jogo. E aí? Esse CD risca. Esse disco risca. Ou pior, o cachorro morde esse CD. Cachorro, é. Troço, não, aliás, essa semana... É até engraçado a gente tá falando disso. Essa semana aconteceu algo quase nesse sentido. Porque o meu ar-condicionado, de repente... Sabe, todo o ar-condicionado tem um dreno, né? Que sai... Então, eu não sei... Eu juro pra vocês, o meu não tem. Não tem dreno? Ué, e vai pra onde, bagulho? Então, Então, o que acontece? Normalmente vai pingando, né, sozinho e tal, tal. Então, o meu, ele não tem pra onde pingar, então ele fica acumulando esse caralho dessa água dentro dele. Não, peraí, não é possível. Ele tá reto, tá inclinado, como é que ele tá? Não, olha, agora ele tá... O certo é tá inclinado, tá um dreno. Agora ele tá, encostado num canto lá do lado de fora. Pendurado no varal. Encostado num canto, ele não tá num, ele tá num buraco, não? É. Ele não tá no buraco. Não, eu tirei ele. Ah, meu Deus do céu. Então, tipo, aquela porra daquela água, que é aquela água nojenta, aquela água ficou passando pelo seu pulmão, né, e o caralho. Ah, né? Com certeza. Aquela água ficava dentro dele. Aí, tipo, essa semana, um belo dia, ele furou. Ai, meu Deus. Furou aí. Furou em cima do The Last of Us. É, e começou a água a cair em cima de uma caixa onde eu tava guardando os meus jogos. Ah lá, tá vendo? Eu tô falando. É sempre assim. Eu tô falando. Uma vez aconteceu isso parecido, mas não foi assim, furou. Foi de... sei lá o que aconteceu, que ele vazou pra dentro, tava tudo certinho com o dreno e tal. Mas deu um problema que ele vazou, maluco. Aí uma água sinistra tava em cima dos meus livros. Perdi acho que uns 10 livros, assim, na sequência. Porque quando molha, assim, só percebi no dia seguinte, que aquela coisa dura, aquela coisa felizmente amarelada. Eu percebi na hora, assim, comecei. Você ouviu o negócio. Mas aí não estragou os jogos, não? Não, não estragou nada, porque, tipo, um monte de capa de plástico, né, e tal, né, não tem problema. Mas, sabe, é, tipo... Então, mas por exemplo... Acidentes acontecem. Não, mas, por exemplo... Ainda mais quando você... então, é comigo, que sou um idiota. Ainda tem esse negócio também. Por exemplo, você não vê isso a tempo, demora um tempo. Não só as capas de estragar, e como, por exemplo, o CD e DVD desse negócio, a umidade faz com que ele descola aquela sim, parte laminada. Então, se você deixasse muito tempo, estragava a mídia, você perderia a mídia também. E se você tivesse comprado esses jogos digitalmente, não tem esse problema. Tá vendo? Sim, não, você tem toda a razão. Então, é por isso... Você tá sendo... Não, nesse sentido, eu sou o idiota. Eu tô errado. Então, é por isso que... Quando eu comecei a comprar os jogos pro Steam e tal, eu comecei a pensar. Eu falei, meu, é isso. Se eu continuar comprando pro... É que você arruma também vários motivos e razões pra parar de comprar o físico, né? Eu falei, meu, se eu continuar comprando, eu posso perder. Então eu vou comprar só o digital aqui e vou ter eles pra sempre, né? Então... É, não, realmente. Hoje em dia, tu pensar pra frente, pensar futuro assim, a mentalidade é essa mesmo. Mídia física, pra mim, mídia física. É, aquele negócio. Vai ser difícil. Eu não vejo a mídia física acabando, mas que vai diminuir bem mais ainda, vai ficar bem menor. Não, cara, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. Cara, a gente tá falando isso aqui dos consoles. Pro PC, isso já acabou há muitos anos. Já morreu, já. Tanto que lá, aqui ainda já nem sai mais, mas, por exemplo, na Europa ainda sai alguns jogos em mídia física. E a maioria, por exemplo, como Metal Gear Phantom Pain, você compra o CD de PC, sim, mídia tem física, o instalador do Steam. E aí a única coisa que tem dentro do seu CD é um instalador do Steam. Você clica e ele vai abrir o Steam e vai baixar o jogo. Não tem nada dentro do CD. Teve o último aí, que eu acho que eu lembro, né, que teve um aqui no Brasil, pelo menos, né, que teve o maior impacto, foi o Diablo 3, lembra? Que usaram aquela caixa, o caralho, 4, venderam pro computador. Então, mas o que eu tô falando é que hoje em dia, mesmo você comprando, por exemplo, que aí tá comentando que pra PC isso praticamente acabou, eu tô falando que mesmo lá fora que ainda vende a mídia física pra PC, muitos já não tem o conteúdo dentro do CD. Você, que nem o do Metal Gear Phantom Pain, só tem um instalador. Você clica, um instalador de 1 mega, por exemplo. Você clica, ele vai fazer o quê? Vai ver se tá conectado à internet. Se tiver, vai baixar o jogo do Steam, entendeu? É isso que ele faz. O jogo não tem os arquivos lá dentro. A facilidade que tem, o cara vai pra quê que vai se dar o trabalho também, né? A única coisa que tinha, assim, positiva era você comprar o CD, né? Pra você já pegar ali o CD e instalar na hora, né? E ultimamente nem isso tá tendo, né? Que você compra o CD pra poder ativar ele no Steam, então... É só pelo encarte que você tá comprando, né? Outra coisa que eu vejo que eu só consigo ver coisa boa, só pró. Só coisa pró, nada contra esse até agora. Outra coisa que a gente não... Até alguém roubar a conta dele, até alguém hackear a conta dele e perder tudo. É, isso aí até hoje eu não passei. Aí tem, porque vamos providenciar isso aí, né? É, vamos providenciar. Porque o físico, se pode roubar um ou outro, às vezes você perde. Então, mas você vai continuar com a sua conta. Agora o digital, você roubou sua conta, você vai perder tudo, né? Tem esse contra, né? Perdeu. E pior, se você depender do serviço de atendimento ao consumidor, do Steam, pra qualquer coisa, você tá fudido. Porque o Steam é maravilhoso. ansioso até você precisar dele. O serviço de atendimento é meio complicado. Não, você não tá entendendo. Não é meio complicado. É pavoroso. Eu já, cara, sério, eu já mandei um e-mail pra eles e, tipo, eles demoraram uma semana pra responder. Não, peraí. Não, discordo. Uma vez eu liguei pra lá. Eu falei com... Você ligou pra casa do Gabe? Você ligou pra operador de cartão. Eu liguei pra operadora de... Não. Lembra, então, do Sérgio, que eu tinha um problema compra, com o negócio do cartão? Aqui no Brasil, você ligou pro Boa Compra. Não foi na operadora, não. Então, foi pro Boa Compra. Sério? Não é pro Stick que você ligou. Ah, é. Foi o saque da Boa Compra. Puta, tá vendo? Eu não lembro. Eu lembro que eu tive um problema no cartão e tal. Eu falei agora. Aí eu liguei pra alguém. Boa Compra. E ela falou assim, já tá com isso. Só que só vai cair na manhã de manhã. Que eu tava com você. Falei, pra quê? É, resolveu. Foi do Boa Compra. Tava na agonia lá. Foi a primeira compra que eu fiz. Eu falei, filha da puta, me roubaram, filha da puta. De sexo, eu sou um viado, fudeiro, perdi dinheiro. Me xingando. Porra, me botou nessa porra. Imagina um cara me xingando. Tu é parente do Gabe, tu é parente do Gabe. Imagina um cara me xingando, tipo, 1:30 da manhã, me xingando. Isso é desgraçado, sei o quê. Mano, isso aí é pelo Boa Compra aqui no Brasil. Isso aí só vai ser computado agora depois das 8 da manhã. Ele, não, sei o que lá. É. Aí ele foi e ligou pro Boa Compra. Aí a mulher atendeu e falou assim: é, só a partir das 8, agora vai ser computado. E aí tava lá o jogo dele, feliz. Acho que foi 98, foi 98 Ultimate. Não, foi o Dobben Drago, que a mulher até falou assim: ah, Dobben o quê? Dobben Drago. Ah, é. Foi no meio do Natal. Não foi, não foi lembro. Onde então, que eu comprei. Mas que nem o Romo tá falando. Então, mas realmente o suporte do Steam é bem precário. Tem no Brasil? Tem no Brasil saque, não? Não, do Steam não. Mas uma coisa eu já vi assim, gente, passando, e foi meio rápido. Assim, foi isso que eu tô falando, de perder conta. Já tive um amigo que roubaram a conta dele do Steam em tipo umas 24 horas, assim, e mandaram de volta um e-mail pra ele, que ele enviou o e-mail, né? Falando, mandaram um e-mail, pedindo pra ele só reencaminhar pra ele e-mails, assim, que provasse jogos que ele tinha comprado no Steam, assim. Aí ele só reencaminhou, na hora os caras já foi e já devolveram a conta pra ele. Falando de falar em roubar a conta, me lembrei do episódio do maluco que foi roubar o Xbox do cara, aí foi jogar o Xbox na casa dele lá, né? Aí rastrearam ele por causa dessa porra da live. Vocês lembram desse episódio? Foi aqui, até aqui não, no Rio. Da live, não. O maluco foi... acho que foi da live. Tipo assim, o maluco roubou o videogame do cara. Aí o cara foi lá dar queixa, o caralho, A4. Aí o maluco percebeu, né, que tava o cara foi jogar acho que foi GTA, não sei nem que jogo foi. Que coincidência, né? Aí foi jogar o jogo, o cara acho que deve ter descoberto lá pelo e-mail e tal. Acho que teve como rastrear esse bagulho. Aí rastrearam, foram lá na casa do maluco. O maluco tava lá jogando de boa. Ai, caralho. Não, aliás, você falou em... conta, roubar conta e tal, né? Tem um caso muito divertido, não sei se vocês conhecem, de um maluco que era um youtuber, tava fazendo um streaming de Diablo 3. O cara vai fazer um streaming de Diablo 3, aí ele vai botar a senha dele lá, só que... No meio do stream ele vai colocar a senha. Não, ele vou começar de novo, sei lá. Aí em vez de ele... O que que ele... colocou o cursor do mouse no usuário e digitou a senha, achando que era o lugar do password. Aí a senha apareceu pra todo mundo. Ele ficou desesperado, falou que caralho, fudeu. Foi correndo tentar entrar de novo, mudar a senha, mas não deu. Tarde demais. Alguém, um filho da puta, já tava lá no gatilho e roubou a conta dele. Mas melhora. O cara tinha uma conta, sei lá, de sei lá que nível, grande pra caralho, uma porrada de equipamento. E o filho da puta simplesmente pegou todos os itens dele e jogou fora. Mas só deixou um. Ele deixou um hambúrguer. E foi só isso, e devolveu a conta. Ah, ele devolveu ainda? Sim. Puta, que desgraça. Se vira aí com esse hambúrguer. Isso aí foi brasileiro? Não. Puta, mas tem cara de ser brasileiro essa história. Bicho, é muito bom, né, cara? Agora deixa um hambúrguer. O que você faz na porra do Diablo 3? Isso me lembrou aquele episódio do Big Bang Theory, que eles estão lá querendo pegar a espada de não sei o que lá. E tá todo mundo lá, os três não sei o que. De repente o Shelder pega a espada, sai rapidinho, vai no eBay e vende, assim. I am the master of the aí os caras olham assim, vocês nos roubaram, não sei o quê. Vocês vão confiar no ninja que tem com habilidade de roubo? Mas uma coisa que eu ia falar, que eu ia não deixar eu terminar, foi os jogos indies, né? Que eles têm ganhado mais dessas lojas virtuais. A facilidade de você vender alguma eles coisa? Eles têm ganhado mais... eles têm ganhado mais... naquele episódio dizer? Também que a gente fez de jogos... Visualização. De jogos indies, a gente podia até comentar que justamente os jogos indies começou a ganhar essa visibilidade quando essas lojas virtuais começaram a pipocar, né? Que é o Steam, né? Que foi justamente ali em 2010, quando o negócio começou a virar uma febre, foi quando também os jogos... A Live Arcade deu uma força do caralho. A Live Arcade, você lembra? Era tudo ali. aqueles jogos indies, era tudo na Live Arcade. Esse, o próprio jogo que o Guilty tá comentando lá, o Shadow Complex, ele não, eu não sei se ele é indie, eu acho que não é. Ele não é indie, né? Mas ele veio daquela da Live Arcade. Aquela Live Arcade tinha várias coisas, assim. Tem até uma sessão destinada a jogos indies na Steam, né? Não, é, hoje virou um monstro. O Steam, hoje tem pra caralho. O Steam abraçou, assim, de... caiu de braços abertos pra esses indies. Ainda mais porque ele pensou assim, é, por exemplo, Sony, né, tem as próprias third, né, dele, a Microsoft, a mesma coisa. Eu imagino, né, que ele pensou assim, o que a gente tem? Vamos abraçar esses indies aqui, a gente vai ter também, tipo, muito jogo, assim, né, pra acompanhar. É, porque não vai ficar parado, né, é, porque se esperar o lançamento das grandes, né, é uma coisa demorada. E os indies, a gente já tá pra buraco. Ajuda que é uma beleza. E outra coisa, vocês imaginam, tipo, aparecendo, tipo, outras lojas, assim, com coisa tão grande, assim, como tu... PSN Live não, porque elas são do PlayStation e Xbox, você tem que ter. Mas, por exemplo, uma pra bater assim com o Steam. Eu... Não, cara, olha só, a questão é o seguinte: o que eu acho é que o Steam ele tem um monopólio hoje. Mas, cara, é um monopólio baseado unicamente na excelência do serviço. Isso que eu ia falar, porque é um negócio bom. Não é aquele negócio que você fala assim, é um monopólio, mas é uma droga. É uma coisa boa, assim, não é porque. Porque tanto que tem o serviço da o Orange lá, da gente até que gosta. Não, de jeito nenhum. Eu quero nem ouvir falar nessa merda. Nem se compara. Mano, as raras vezes que eu tentei me aventurar ali, meu, só foi pra passar raiva naquilo ali. Chega a ser piada. E o que dá raiva é a Electronic Arts, né, não colocar mais os jogos dela no Steam, né? Só os antigos. Aí você tem que, se você quiser, só pra no Origin, né? Concorrente pro Steam, esse que é o pior. Tem que chegar... Você tem o GOG. Não, é, então, isso que eu falo. Tem que chegar e bater e ser tão bom quanto, né? Na atualidade, assim, o único mais próximo, assim, é o GOG, assim. Mas ainda assim, sabe, o GOG, pra mim, ele não funciona porque ele é muito caro, pra mim, né, porque em dólar ele acaba ficando caro pra gente, e ele não tem um lançador próprio, né? Ainda não, ele pretende ter o Galaxy. Ele tem o download, não, ele tem um, no antigo ele tem um downloader próprio, agora ele já tem um Galaxy. Mas tá em beta ainda, é um lançador. Mas já pode ser usado, você tá lá abaixo. Eu sei então, mas ainda não é como o Steam. E cara, e o Steam acabou construindo uma rede social, então, né? Isso que eu ia falar, o Steam já, é que ele já tá tanto tempo que ele já construiu um negócio assim gigante. Gigantesco assim em volta, assim. Você já tem toda uma comunidade imensa, assim. Tem gente que usa o Steam tipo, como se fosse mídia social. É, mídia social. É. Ah, é? É! Tipo, você quer me dizer que tem gente que não está em nenhuma rede social, nenhuma só rede está social, no Steam? Mas só tá... Entra na Steam é e chama pra conversar. Por incrível que pareça. E chama pra conversar no microfone pelo Steam. Desse nível já, mano. Como você, por exemplo. Né? Já existe pessoas nesse nível já. É, não, cara. O Steam, de fato, ele acabou construindo uma comunidade muito forte, assim. Que é o maior ativo dele, né? O maior capital dele é isso. É o público que ele juntou em volta. E cara, o pessoal clama por um novo Half-Life e tal, mas bicho, na boa, quem é que liga de verdade pra tá Half-Life? Tá cagando, assim? Counter-Strike, Half-Life virou figuração. Mas olha, um contra que eu acho que faz sentido, e que eu já usei esse argumento 1 milhão de vezes mesmo, não fazendo sentido pra mim, porque eu não uso, que é que tipo, você não pode vender o seu jogo. Vender ou trocar, por exemplo, fazer... É, porque quem zerou é quem Exato. Zerou, né? E cara, eu não vendo, meus jogos estão todos aqui, sabe... Já tem um bom ou tempo então que doar, eu não ou então doar. Não, mas aí que tá. Doar, né? Mas também tem aquele porém, né? Você até entende esse tipo de coisa no PSN Live, porque mesmo tendo desconto, você não pega muito barato. Mas, por exemplo, no Steam. Mano, os caras às vezes aparecem com um jogo top ali, menos de 10 reais, aí você fala, você compra, vai jogar e depois ainda você vai querer trocar o negócio. É meio fogo isso aí. Você tá meio querendo quebrar as pernas também do peão, sim, né? Sim, sim. Não, mas poderia ter a opção de devolver. Mas existe o refão. Você pode devolver assim. Não, você não tá entendendo. Do que o Cisne quer. O Cisne é filha da puta, carioca safado. Não. Ele não, quer não. Jogar essa tipo porra, assim, terminou o não, jogo e quer não, devolver. Não. Peguei o The Witcher 3. Que jogo lixo, não gostei. Quero ver. Pode, não, mas você pode devolver. Fazer. Dá pra pode. Devolver? Sim, sim. Pode, Cisne. Não sabia, tem um limite, não sabia. Pode, mas tem um tempo. Você pode jogar 2 horas, eu é, acho. É, tem, né? 2 horas de jogo ou 7 dias. Entendi. Pensei que não tinha nem opção, mas já que tem, então. Ah, isso é recente. É, bem recente. Foi esse ano. É, o final do ano passado também que começou isso aí. É, porque ninguém impede, né? De não, tem jogo que impede. Tem jogo que... É, um exemplo, aquele jogo, o Batman Arkham Knight, que saiu tanto problema no na versão de PC, que o... Foi refund da Qual. É, que o pessoal começou a pedir tudo refund. O que aconteceu? A Warner foi lá e removeu o jogo do Steam por mais de 3 semanas pra eles corrigirem e depois colocar de volta. Assim, porque o negócio deu tanto refund, o pessoal tudo pedindo dinheiro de volta. E, amigão, se fosse mídia física, você ia fazer o quê? Você ia devolver o disco pra loja? Mas, cara, uma parada que eu, pra mim, tipo, foi uma... É uma revolução, assim, mudou muito o modo como eu consumo videogame. Foi os planos de assinatura com jogos gratuitos, como a PSN Plus e a Live. Isso que eu ia perguntar também. A PSN e a Live é diferente da China. Você tem que pagar uma assinatura, né? Não, olha só. É, a PSN Plus e a Live, você tem que fazer uma assinatura pra fazer parte dela. Na geração passada, pra você jogar online no 360, você tinha que ter assinatura da Live. No PS3, não. No PS3 você não precisava da Live. Até hoje não precisa, né? É, aliás, não precisa. Hoje não. Hoje o PS4 e o Sony precisam que você assine pra poder jogar online. Assinatura? E quanto que é uma assinatura em média? Ah, é $50 por ano. Ui! Por ano. Só que, entendi, que nem no caso da PSN, por exemplo. Você sendo assinante, você vira como fosse um... Você vira um locatário exclusivo de jogos mensais, né? Você é, tem... todo mês você ganha um número de 5 jogos, se não me engano. É, mas é dividido esses 5 jogos nas plataformas, tipo PlayStation 3, PlayStation 4 e PS Vita, né? Exato. Aí você escolhe. Então, você entende. É, naquela lista que eles dão durante aquele mês, você pode escolher os jogos determinados. Aquele jogo que você escolher, vai poder jogar ele. Não, cara, você pode baixar todos. Não importa se você tem o console ou não. Enquanto você pagar a PSN Plus, você vai poder usar. Se parar de pagar, te tomam tudo. É, por isso que eu falo que é um locatário exclusivo, porque é isso. Porque você pagando, você vai continuar jogando. Um dia que você parar... Mas olha só, peraí. A questão é a seguinte. Você tem uma... Todo mês, você tem a tua assinatura da Plus. Você paga a Plus bonitinho, todo mês você ganha, sei lá, 5 jogos. Você pagou até dezembro. Passou dezembro, você não renovou, você não vai poder jogar mais esses jogos que você ganhou de graça. Mas se você... Nossa, mas é errado. Se você renovar em fevereiro, você volta a poder jogar esses todos, menos esse de janeiro que você não vai ganhar. É, os que você não tinha assinatura, né? O que você não tava assinatura, entendi. Isso se torna um problema, às vezes, é aquele caso. A pessoa resolver vender, por exemplo, a conta. Ela não pode vender a conta falando que tem determinados jogos, porque se a pessoa que pegar não for assinar mais a Plus, ela não vai poder usufruir daqueles jogos. Só vai poder usufruir do jogo que a pessoa tinha comprado mesmo, né? Sim, exatamente. E como a conta não é pra ser vendida mesmo, você tem mais é que se fuder se você for fazer isso. Não, esse pensamento também do rolo não, porque a pessoa um dia pode falar assim, ah, eu não tô curtindo mais videogame, não quero mais isso aqui, vou passar pra frente. É, e como que já aconteceu com um amigo também conhecido meu, falou assim, eu não tô mais coisa, vendeu, assim. Foi vender o videogame e vendeu junto com a conta. Imagina se a Steam começa a cobrar plano de assinatura. Aí acho que não, hein. A Steam, aí eu Mas quero é o grande pilar dela, é não ter esse negócio de mentalidade, assim, é o grande pilar do Steam. Cara, o negócio é que, tipo, a Steam, num custo deles é muito baixo. Eles não têm custo nenhum com isso. Essa que foi também um dos motivos da treta lá da Electronic Arts, que ela viu a Valve faturando pra caramba com o Steam, só vendendo lá os joguinhos dos outros, faturando em cima sem ter nada assim mais. Ela falou assim, pô, vocês não querem vender essa plataforma pra gente e tal, né? Aí a Valve, lógico que não, né? A Electronic, então beleza, a gente vai fazer o nosso. Tirou os jogos dele de lá e fez o Origin. É, como se fizesse muita falta. É, isso que é engraçado, porque, beleza, se a pessoa for aqueles viciados em FIFA, que só acompanha FIFA, né? Vai ter que ir. O Rômulo agora, por exemplo. Ah, é. Vai ter que ir. Vai ter que instalar o Origin. É, que nem no meu caso. Os únicos jogos que eu sempre mais gostei, assim, deles era, tipo, Need for Speed. E, justamente, o último Need for Speed bom, assim, que eles fizeram foi aquele Need for Speed 2010, que tem no Steam ainda, foi antes dele sair. Depois nenhum mais prestou. Então não me interessa mais eu ter Origin. É, o bacana desse serviço de mensalidade e tal. E, cara, eu tenho os 3 consoles da Sony, né? Eu tenho o PS Vita, tenho o PS3 e o PS4. Cara, pra mim, super vale a pena. O jogo que eu, tipo, sei lá, 2 meses de mensalidade cobre, de jogo, já cobre a anualidade dele, sabe? Não, tipo, tem hora que saem jogos merdas? Tem. Mas, bicho, pelo menos todo mês você tem um ou outro jogo que eu quero jogar. Uma coisa, eu não tenho certeza, eu vi isso aí foi comentado, que na live é diferente, o jogo que você adiciona é seu, né? Você fica com ele pra sempre. Mesmo você parar de pagar a Gold, você continua com o jogo na sua vida. É, mas sinceramente, eu não sei se isso é um problema, porque, porra, eu não sei se faz sentido pra mim ter um PS4 e não pagar a PSN Plus. Porque, tipo. É, hoje em dia. Vou... Porque tu não consegue fazer online. Exato, vou ficar preso. O problema do, hoje em dia do PlayStation 4 é justamente isso. Porque no PlayStation 3 você tinha o quê? Você comprava o jogo e você poderia jogar online, beleza. Agora no PlayStation 4, se você não pagar. É, e você tem alguns descontos também quando você é assinante da Plus, sabe? É, apesar que também esses descontos, né, não vem sempre aquela beleza de desconto, né? Olha, mas tipo, é porque os descontos não são normalmente uma beleza mesmo, né, nos consoles. Tipo, um jogo que você paga um dólar na Steam, você vai pagar 6, 7. É, então, mas na isso PSN. É mais no lado da PSN, porque na live você vê uns descontos bem consideráveis. Eu já vi os caras vendendo o jogo quase lançamento, assim, vendendo desconto assim de 60%, assim, você fica até impressionado. Às vezes. Ah, cara, o The Witcher, por exemplo, eu paguei 25 dólares nessa promoção agora. Mas então, mas a live mesmo assim, mas a live costuma fazer esse tipo de coisa muito mais vezes do que a PSN. Sim, sim, não, a live tradicionalmente é um serviço melhor que a PSN Plus. E a loja virtual do Android, hein? Celular, gente. A gente nem comentou nada. Verdade. Não, né? E, cara, é muito boa, assim. Pra mim, funciona muito bem. Assim. Muito boa. Tem a da Apple, né? Que eu não tenho acesso, não sei como é que é. Mas, pô, a da Android, eu nunca não tenho nada a reclamar, cara. Bastante jogo gratuito pra chamar mas atenção. Mas o problema lá da loja do Android, eu não sei ainda se é, mas tem aquele problema de o pessoal também tacar qualquer coisa de um monte de entulho lá também, né? Você tem muito... Sim, não, tem muito lixo. Sofre desse problema. Muito... Ainda tem. Mas é só no saber caso, se... no caso lá, por exemplo, do da Apple, não. Que a Apple faz uma limpa nas coisas dela só pra entrar lá. É um passo. Olha, na boa, já foi tempo. Já foi tempo que a Apple fazia isso de verdade. Hoje em dia já é uma bagunça, sabe? É menos, sim, de fato é bem menos do que a Play Store. Mas, cara, a iTunes Store da Apple ainda é uma merda. Uma coisa que eu vi, reparei na da iTunes é que tem muito menos jogo gratuito do que tem no Android. No Android, tu tá afim de jogar. Tradicionalmente, você tem menos conteúdo gratuito no iOS em geral. É, então. Tu quer chegar assim, o cara tá afim de jogar uma coisa, pai, não quer ficar no computador nem console. Tu pega o celularzinho hoje com Android, tu tem vários jogos muito bons, gratuitos, que, porra, se diverte bem com eles e não tem problema. E uma coisa que eu acho facilidade que eu vejo no Android Play Store é tu tem a conta do Gmail, né? Aí tu acessa ela ali, tu pode ir pro teu tablet, pode ir pro teu coisa e acessa a mesma coisa. Né? A loja aí do Android seria como fosse o Steam pro PC, será? É, porque é mais fácil de entrar e tal. Mas e é mais acessível, né? E aquela coisa, a mesma coisa com Android. O Steam, você está em qualquer PC, beleza. Então, mesma coisa da loja da Apple, você vai instalar em Android. Não, do Android já vem instalado. Não tem que instalar nada. A Play Store já vem dele. Só entrar lá, já tá lá. Já tá lá, o iTunes também, né? Não, o problema da Play Store é realmente o lixo. Tem muita coisa repetida, cópia da cópia. É, o lixo. Por aí vai, mas fora isso... Não, o problema da Play Store é pra, tipo, pra você descobrir alguma coisa lá, é difícil. Você tem muita coisa e você acaba sendo esmagado por uma tonelada de chorume. Você já tem que chegar lá pronto, sabe? Sabendo o que você quer, né? É, tem que saber... tipo assim, eu vi um jogo bacana, ouvi falar, fui lá no nome, peguei, baixei, fui embora e saí, pra não ver mais poluição. Porque quando tu entra, aquilo ali é tipo uma doença. Tu começa a ver um monte de coisa bonitinha, um gráfico bonitinho, tu vai entrando, nossa, aí tu sai baixando um monte de lixo, né? E outra coisa também que, diferente da Steam, um ponto contra, né, da loja da Google, é aquele negócio de comprar itens, comprar não sei o que do jogo, isso aí é um chute no saco do caralho. Eu peguei um jogo, eu lembro do Cascão, acho, Maurício de Souza e tal. Pra tu avançar, tu tinha que pagar um bagulho lá pra tu avançar e começa a pagar é jogo de capítulo? Aquilo ali, eu acho. Cara, é igual Horizon Chase. É igual o Horizon Chase. Tipo, você tem umas 3, 4, 5 missões gratuitas. Se quiser continuar, você paga. Por algum motivo que eu não entendo, o Cisne acha isso um problema. Mas é pra você comprar o jogo inteiro. É porque ele é um caloteiro. Não, não, você tá jogando questão. A demo. Não tô falando dessa questão. Você tá jogando a demo não, e aí não, tá reclamando não. Que a demo não tá completa. Não é a demo, né? O Horizon Chase eles fizeram bem, bem claro. É a demo e tal. O jogo demonstrativo tem um mundo só. Beleza. Agora, esses outros jogos, não. Eles são gratuitos, tá lá gratuito pra jogar, mas durante o jogo, pra tu chegar a determinado local e tal, tu tem que pagar. Mas não é a questão que ele é demo. É que tu tem que pagar o bagulhinho lá pra comprar uma chave. Quer dizer que ele não é gratuito, 5 mil pontos então, pra tu avançar. É o free-to-play, porra. O Cisne conheceu agora o free-to-play. Se você quiser ter a experiência experiência completa do jogo, você tem que pagar isso aí. Eu acho isso, eu acho isso. Porque é bizarro, é só você ler e falar assim, esse jogo é, tem, você só vai ter até uma parte da experiência. Se você quiser completa, você compra. Mas aí é que esse ponto aí do se é uma questão que nem sempre vem bem especificado. Tipo, tá lá, in-app puxado. Não vem. Eles podem vender lá dentro, mas não diz o que é, entendeu? Tipo, que você só termina o jogo se pagar. Isso que eu tô querendo chegar. Não é questão de pagar pra avançar. Pra mim, como consumidor, fica um negócio de má fé. Por exemplo, tá lá grátis, o negócio tem as propagandas, tudo bem, a pessoa tá dando dinheiro com a propaganda. Aí, tipo, você chega lá no último estágio, pague R$2 pra poder jogar o último estágio. É uma má fé do caramba. Eu cheguei no peguei um tal de Dungeon Dragon, que era assim, não, vai, compra no aplicativo em compra. Eu falei, ah, deve ser armas e tal, equipamentos, mas foda-se, eu quero jogar o jogo mais simples mesmo. Mas não, chega uma parte e fala assim, olha, pode passar aqui, você vai ter que pagar pela chave pra tu entrar no castelo. Eu falei, filho da puta, tu já tava alucinado com o jogo bonzão, quase no final, e no final tu tem que pagar. Aí quer dizer, isso é umas putas... Hoje em dia eu nunca reparei, mas né, antes do começo das coisas, tinha as versões de Light e ia pagar. A Light, às vezes era incompleto, ou tinha menos coisa Light, na parte. É. Mas aí tu já baixa sabendo. Agora não, tem uns jogos que tu pega, que é gratuito, e tu chega lá e te faz de má fé, como o Guilty falou. Não é free to play, igual o Romulo tá falando. Free to play eu sei ler lá o bagulho, mas não é. Eu pego pensando que eu vou conseguir terminar o jogo, mas não, tu se fode mesmo. Chega no final, quer jogar, filho? Então paga aqui pra mim, paga. Isso aí é má fé mesmo. Isso aí é o único contra que eu vejo no Android. Tem jogos que eu fico até bolado de pegar por causa disso. Pra chegar na parte final, decisão mesmo, tem que pagar pra tu ver. Pô, aí... Se ele tá lá se matando pra jogar tal, 3 dias pra passar o último chefe, na hora que termina de passar agora, pague 30 reais pra você jogar. Não, é tipo assim, a chave de ouro, não sei o que, 3 mil, não sei o que, é tipo 10 reais. Aí eu falo, bom, gente, então nós terminamos esse podcast, né, com o Cisne achando um absurdo ter que pagar por videogame. E-mails e comentários. Disseram, a gente tínhamos muitos comentários e e-mails essa semana? Tivemos alguns comentários lá no episódio passado, né? Tivemos o comentário do Wild Wolf, né? Como sempre, ótimo cast. Acho que eu já citei num comentário de um dos casts anteriores que acho que nunca tive muitas decepções na vida. Esse tive e não tô lembrado de alguma maior agora. Acho que o que chega perto é o Mass Effect 3. O jogo em si não é ruim, mas aquele final nem consigo defender. E o Disseram falando da jogabilidade do primeiro, The Witcher, me lembrou eu com Dragon Age, o primeiro. Meu amigo, eu tinha tentado jogar umas zilhões de vezes e nunca conseguia, ou nunca entendia, achava estranho pra caramba. Mas depois que eu insisti tanto no jogo que acabei adorando a história, a sistemática, tudo. E depois que eu joguei o primeiro The Witcher, eu vi que a jogabilidade do primeiro Dragon Age era muito boa e que tudo não passava de frescura minha. E pra completar, não caio nessa propaganda enganosa do Romo, que em casts anteriores fica dizendo para adicionar ele no Facebook. Não passa de um gordo nintendista que tem inveja e recalque dos fãs de todos os fatos. O que o Romo já andou fazendo aí nesse mundo? Ele andou fazendo pro rapaz. Cara, é que esse puto desse Old Barbie, ele fica... Não, é o Wild Wolf. Ah, é o Wild Wolf. É, tá tudo mesmo, tudo viado. Fica postando um monte de viadagem de tokusatsu no, sei lá, no Facebook, e eu fui sacanear ele, não lembro porquê. Afinal de contas, cara, o sujeito assiste tokusatsu, sabe? A natureza sacaneia ele, sabe? Não sei, isso aí que poderia falar não, o quê? Não pode falar, porque temos um amiguinho que temos um representante tokusateiro daqui. Cara, hoje. Tokusatsu é foda, não. Tokusatsu não dá, cara. Puta que pariu. Olha que minha timeline não é muito confiável, mas também não é só tokusatsu. É metade tokusatsu, metade LOL. Aí é difícil. Aparecem minhas declarações não importantes, tipo, estou aqui, o ônibus atrasou. quatro da vida. Não, mas olha só, eu disse, pessoas podem me adicionar à vontade, eu aceito todo mundo, só que tem um preço, né? É me ouvir falar merda. Não é assim também, né? De graça. É assim, de gratuito. Ao Deus dará, né? Pois é. Já costumo ir. O comentário do Rambo. Deixa aí. Também tivemos lá o comentário, né, do camarada, o Hermes, né? Eu consegui jogar o The Witcher 1 de boa, mas foi bem chato no início. Aí, quanto ao cast, muito bom. Faça um de sequências fantásticas e jogue algum War, mesmo esses em 3D. E falando em Bomberman, tem um jogo no Steam para vocês verem, o tal de Brawl. De repente, vale até um jogatina. Mano, esse jogo eu fui dar uma olhada, eu nunca nem tinha visto, assim. Totalmente desconhecido esse jogo. Alguém de vocês viu isso aí? Vi, cara. Parece maneiro. Sim, vi, eu não decorei o nome. Eu parece bom mesmo, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo. Nunca tinha ouvido falar, mas parece bem maneiro. É, eu também achei interessante o jogo. Parece bom, né? Se tiver uma jogabilidade boa. Vamos ver, se aparecer numa promoçãozinha no final do ano, né? É, então, quem promoção sabe? Promoção de Natal, né? Vamos ver. E outro, ele falando da sequência fantástica. Eu fiquei até pensando, realmente, a gente sempre faz uma ideia boa. Podcast falando assim, não sei o que lá, fracassado, não sei o que lá. Só pra gente descer a leia, né? A gente não fez um de falar dos negócios que foi fantásticos ainda, ah, né? Ah, mas é que é muito mais divertido falar mal das coisas. Pô. Cara, falar bem não é hábito do brasileiro. É, não, mas eu acho que não é de ninguém, certeza. Assim, ninguém. Quem fala a felicidade não atrai as pessoas. A pessoa quer ver falando da desgraça. Felicidade alheia não serve. A pessoa quer desgraça alheia. É desgraça. Então, isso é que atrai. As pessoas já aprendi que nunca ninguém quer te ver bem. Olha o cisne desabafando. Assim, cisne com seu desabafei, agora eu desabafei. Não, não tava. Eu acho que é uma ideia bacana a gente fazer um podcast de sequências maneiras, mas eu acho que não é tão legal quanto falar mal das coisas. Mas é uma ideia boa. Vamos botar no nosso, na nossa listinha de temas. Tivemos também um comentário lá do Fish, né? Não sei o que acho mais engraçado. Estou em dúvida entre as histórias do cine ou de Section cantando. Ou você tem problemas para achar isso legal. Melhor deixar pra lá. E quanto à lista, acho que citar boa parte das minhas decepções. Consequente. Que me lembro agora. A quem citaria Mega Man X7. Star Wars Force Unleashed 2 e Assassin's Creed 3. Realmente, o Mega Man X7. Meu Deus. O jogo péssimo. Triste, né? Nossa, aquelas ideias. Você tá lateral, depois mudar pra um ambiente 3D, não sei o quê. Por quê, né? O que deu na cabeça daquela gente? Fazia então com um nome diferente, tipo, não da sequência Mega Man X, fazia um outro jogo, tipo, outra. Um spin-off, jogo, né? Spin-off, sei lá, agora a sequência, nossa, aquilo foi ruim. E ele falando, tá vendo, ó, mais um aí comentando, ó, das minhas cantorias, tá vendo? Fazendo sucesso. Devia ter investido na carreira de música. Ah, com certeza. Eu ia ganhar muito dinheiro. É, de Section do Funk. Deixa eu só explicar uma coisa. Apesar das pessoas estarem falando que gostam das histórias do Cisne ou do Dissection cantando, gente, é mentira, tá? Eles não gostam, não. Eles estão zoando com a cara de vocês. Eles querem que vocês continuem fazendo essa merda pra poderem zoar com a cara de vocês mais. Eu, se eu fosse vocês, eu não faria isso. Eu não acredito nessa mentira que você está falando. É uma calúnia e eu acredito. Romulo invejoso, Romulo invejoso. Duvido se ele falasse assim, eu não sei se eu tô com dúvida nas histórias do Cisne, do Dissection cantando, ou o Romulo falando merda. Aí o Romulo, falando merda. Eu ainda acredito no carisma, no carisma das histórias. No coração das cartas. Eu ainda acredito na rapaziada, eu. Você acredita na rapaziada? Na galera, na galerinha. Essa música é muito boa, cara. Andando sequência, né? Tivemos lá também o comentário do canal Old Coffee, né? Até o momento não me vem à cabeça nenhuma sequência fora as já citadas no cast. E nos comentários. E o nome do protagonista do Call of Juarez Gunslinger é Silas Greed. Rachei o bico com o velho. Mito demais. Esse é sem dúvida o melhor Call of Juarez. É lançado. Ambientação, história, a trilha sonora. Quem não jogou ainda merece uma surra, pois o jogo é bom, barato e o melhor. E é melhor que KOF 14. E quem jogou e não gostou, assim, tipo eu? O quê? Você não gostou do Gunslinger? É legal, né? Bom pra caramba! Nada demais. Nossa, esse jogo é épico. Eu também sou um dos que acha que esse jogo é épico demais. Joguinho de mãozinha voadora. As histórias do velho lá com... É muito da hora, mano. Aí quando ele volta, aí fala, mas não é bem assim, eu tava lá ali. Vamos. Aí começa a recontar e volta. É muito engraçado. O bagulho é muito bem feito. E mais, você viu o comentário dele? Mais um dos haters do KOF 14. Nem saiu, já tô descendo a lenha. Ah, cara, eu não sei. Qual o problema que as pessoas têm com King of Fighters 14? Sério, eu achei tão legal. É o mesmo que tinha com King of Fighters 12, 13. O 12 tá tá certo que é ruim. Agora o 13, né, é bom e o pessoal desce a lei. Eu também lá o comentário, né, do quem sou a DV, né? Parece que só eu, meu irmão e dois amigos da época gostávamos de Worms 3D no mundo. Isso talvez explique o fato de ser tão fácil de alugar o jogo na locadora. Tipo, eu adorava os 2D também e ainda jogo volta e meia, mas o 3D não foi esse cataclisma todo, fora evitar ao máximo andar pelo chão que travava seu personagem, e umas duas vezes que o personagem morreu numa transição de rodada sem motivo aparente. Ah, é, tranquilo, é só evita, só evita andar, tá? É só, não pode andar muito. Não, e outra, que nem ele comentou desse das transição, realmente, isso acontecia no 3D, e não só no 3D, que nem eu comentei, acontecia também no War Mayhem, que também é em 3D, e naquele Fort Sigs lá, Sigs Under, também. Todos esses 3D tinham esse problema, você ia passar de uma tela pro outro, às vezes você morria do nada, de uma tela pro outro, matava o seu personagem, assim, uns bugs doidos, meu. Esses 3D tiveram seus problemas. E pra finalizar, né, tivemos lá o comentário lá do camarada lá, o Danilo Street, né, podcast muito bom, como sempre. E fora do assunto, vocês poderiam comentar aí para a galera a origem de seus apelidos. Eu até consigo ter uma ideia, mas vamos combinar que Rômulo é um apelido muito ruim. Rômulo é o único que tá com o nome mesmo. O Rômulo, né? Não tinha inspiração e usou o nome dele. Caralho, por que eu deveria me chamar? Eu até respondi ele no Facebook. Por que eu deveria me ter um nome imbecil, tipo Cisne Negro? Mas é que tá, ele não perguntou por que você... Ele perguntou achando que o seu era um nick. Não, ele fez ele pra, tá rindo da minha cara. Ele fez pra zoar com o Romulo. Então, a minha é que nem até o Guilt, eu acho que foi quem respondeu. Não sei quem respondeu. A minha é porque foi da banda mesmo. A banda é o mais contraditório possível. Ah, existe uma banda com esse nome? Existia, né? Até 2006, que o vocalista se suicidou, né? O John Nordedevich. Então, e o Guilty falou, né? Que o dele é por causa do jogo, né? Que ele curtia, né? E o Cisne vai contar sua belíssima história, Cisne? Foi assim. Eu entrei lá no mundo dos jogos online, Kailera, Kawax e tal. E precisava de um nick pra jogar e tal. Eu, como não queria botar meu nome... E naquele desespero, na correria, né? Tem que fazer o registro naquela hora, né? Não pode esperar. Não pode esperar. Eu falei, caralho, tem que ser agora. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro e observei o meu boneco que eu tinha do Cisne Negro. Pior que o boneco que o cara tinha do Cisne Negro. É, mas eu tinha do Cisne Negro ainda, pior que eu não sei onde ele tá, mas eu queria reavê-lo. Aí eu botei Cisne Negro. Se tivesse de repente o Fênix, eu botaria Fênix, mas foi Cisne Negro e o destino que... É, sei tem. Lá, se ele se tivesse um dia ensolarado, assim, o um céu azul e tivesse um... fosse do Natal, ele podia ser peru azul, sabe? Se tivesse num jardim com várias rosas, ia ser rosa, então... Não, peraí, no jardim com várias rosas não seria porque eu estava no computador, entendeu? Mas você poderia estar no notebook, né? Sentado assim entre rosas, aí você colocaria rosas. Não, nessa época não tinha tanta ostentação, não. O pior é que em um universo alternativo, Cisne poderia ter um nick de Barbie. Exato, aí seria complicado. Verdade, podia ser Barbie cor de rosa, sei lá. Pode cair usando a foto da Barbie com a Barbie com óculos 3D do Master System. Aí é foda, hein? Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio de sequências desastrosas. E onde é que a galera pode falar com a gente, hein? Então, através do Facebook, NeoPlayer Podcast, Twitter, _ NeoPlayer, _, através do nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, no YouTube, onde você encontra lá a jogatina lá, a galera jogando, pá, aquela curtição toda, NeoPlayer Podcast, no fórum, neofighters.info, ou no nosso grupinho NeoPlayer Podcast, que tá cada vez mais animado, hein? Ah, sim, já tem, que, 5 membros? Ainda é 6 mesmo. Estrelato. Deixa que o pessoal vai buscar. Te cuida, PewDiePie, né? Bom, agora pra terminar o nosso episódio, Guilty Gear vai resumir a história de um grande jogo, que é Final Fantasy VI. Vilão consegue o que quer e pessoas tentam estragar o que ele conseguiu. O melhor vilão do mundo, Kefka. Melhor vilão de melhor todos. Melhor vilão da história da humanidade. Kefka é o vilão, o resto é resto. É, chupa, Sephiroth. E pra terminar, de fato, vamos ouvir o tema da Opera House, do Final Fantasy VI. Aquele tema é foda, né? Então vamos lá, galera. Terminando, um abraço, pessoal. Valeu pela presença. E estamos aí um dia a gente volta. Aê! Valeu! fica, tipo, se segurando pra falar, já reparou? Sim, eu também tive essa impressão. É, ele fica, tipo, se segurando, assim, pra falar. Hein? Só porque que não, pode, não é pra falar, é você. É, sempre assim. É. Não, tô comendo, pô. Sei. Tá chupando, né? É. Chupando o gelinho. É, gelinho. Geladinho. É, gelinho, mas aí também tem gente que chama de geladinho, né, também, mas é gelinho. Não, geladinho, aqui no Rio, não. É gelinho, geladinho, assim. Agora, sacolé, é só aí mesmo. Já chupou? Já acabou? Já? Você tá fazendo um porra de um barulho do caralho? Eu não, tem um ventilador ligado, um ar, alguma coisa assim. Fazendo um ventilador, isso é um guilty. Mas eu tô falando um barulho. É, esse barulho aí não dá pra ficar no coisa não, hein? Tem terminei já, vai embora. Vai, vamos aí. E-mails e comentários. Agora desligou. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as lojas de games, lojas virtuais. Antigamente, né, você tinha que ir até uma loja, a gente vai até a loja americana e comprava um jogo de Nintendo 64, custava um salário mínimo. Custava o próprio console. Ah, beijos Neo Geo, né? É, Neo Geo. Neo Geo, acho que eu nunca vi vendendo uma loja assim de... Ah, não, mas o D-Section tinha, ele e os amigos... Não, Neo Geo Cartucho, não. Neo Geo Cartucho eu só vi vendendo. Mas você tá louco? O cartucho... Jogo eu nunca vi assim, não, jogo que nem em loja. Em loja eu nunca vi. Só jogo, em loja portada. Jogo Neo Geo Cartucho é que nem eu comentei, eu acho que num episódio aí, sei lá qual. Que eu lembro que eu vi o cartucho do The King of Fighter 94, assim, de Neo Geo Cartucho. Eu perguntei pro cara na inocência, quanto custa isso? Aí o cara me falou, tipo assim, 350, lá naquela época. Eu quase caí pra trás, assim, pensando, mano, era quase como se você estivesse falando que era o preço de um carro, assim. Aí eu falei, não, beleza, obrigado. E fui embora, assim, assustado, assim. Tinha que deixar esse pigarro dele também. Igual você, essa sua suadeira de nariz que eu tiro e todos. Cara, o Cisne, cara, ele é muito cheirador, né? É, ele usa farinha pra caralho. A sorte que eu edito e tiro, porque... Ele tá com o nariz, mano, todo arrebentado já. Você, cara, escutar esse bagulho sem tirar isso aí ia ser insuportável toda hora. Eu já... Eu não sei o que lá. E esse jogo é mó... Mano, é bom pra caramba. É que eu tenho. É assim, mano. Aí eu tiro. Aí eu tiro. É o tufão baiano que chega aqui, mano. Então, aí... Ele nunca reparou, né, que eu tiro isso. Tá sempre doidão de pó, por isso que ele chega louco, gritando, mas, contando então, história. Foi bom ter, porque um dia eu ia perguntar, eu falava, mano, é que eu sempre esqueço, eu falava, mano, você usa muita farinha antes de gravar, porque não é possível, mano. Quando foi do podcast, ele tá lá. Ih, mano, esse jogo é mó. Não, ele vai dar dois, três. Caralho, e pode crer, e teve aquela parte que foi muito. Aí, caralho. No meio do podcast ele vai dar dois, três tiros. Né? As partes que ele fica sem comentar, eu caí. Hã? E o dia que eu caí, aquele foi foda. Mano, o dia que ele caiu. Ele caiu. Dá pra falar que caiu, foi o Master. Não, eu caí. Eu caí. Foi foda. Tá vendo? O caiu foi tão ruim que de castigo seu time foi rebaixado. Seu time caiu, é a praga.